o PH não vai gravar porque ele tá se mudando e aí ele usou a desculpinha do tô sem internet. Desculpinha de merda Tá na pra falar. casa da sogra. É. Tá na casa do cachorro, na verdade, que é fudido. Chiagos e de pressão. Começando a sua 240ª edição nesta semana em que nós finalmente nos livramos do Ninja Inimigo e do Killer Asus. Nunca mais voltam. E agora temos aqui uma novíssima formação. Eu sou o Ilapso e antes de apresentar todo o resto de equipe muito criativa, vou apresentar o único que é um merdão, que nem eu, que também não desenha porra nenhuma, o Daigo. Porra, que beleza. Eu não desenho mesmo, não. Eu escrevo, serve pra alguma coisa? Não. E agora, não, agora a partir daí, sim, o Ximenes falou um não muito autêntico, né, cara? Tipo, não, eu já tentei e não dá porra nenhuma. Temos aqui o nosso desenhista músico, Senhor da Eternidade. Olha, primeiramente, Marta melhor que Neymar. E antes da gente começar essa empreitada, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante e relevante para o assunto que a gente vai tratar hoje, que é... Cara, antigamente quando tinha aquelas coquinhas pequenininhas que vendia, tipo engradadinho, sabe qual é? Que você trocava por tampinha, sei lá. Aquela porra que tinha dentro, era realmente Coca-Cola ou era uma parada zoada aqui do imbebível? Cara, o meu tio já... Era Coca-Cola? Mas eu não podia beber café. Segundo meu avô, aquilo era veneno e eu não podia beber. Não, isso é lenda. Exatamente, segundo meu avô também. Isso é lenda. Eu nunca bebia. É claro que não. Merda que eu tinha medo do caralho. Claro que eles falavam que era veneno. Tu vai falar pra criança que aquela porra da bobeira ali é realmente Coca-Cola? Cola, o que a criança vai fazer? O primeiro minuto que ela tiver, vou abrir essa coquinha, vou beber, vai ser bom pra caralho. Mas pela, assim... Eu abria e cheirava ela pra ver se era coca. A lógica é, cara, tu pega a porra da coca, pega a coca. Já descobrimos o que era. Caralho, a primeira benzina do Léo Sanches, cara. Era amor. Era o que vinha ali dentro. Amor. Pô, cara, eu não sou o Léo Sanches, não, cara. Eu já renovo. Eu sou da identidade Mestre Split da nova geração. Eu já renovo falando. Ele chegou. É que o áudio dele também tá ruim. Estou com áudio ruim. É a mesma pessoa, foda-se. Tá bom. Ah, senhor Eternidade, vou te avisar uma parada. Ano passado, a Coca-Cola vendeu, e a gente comprou aqui em casa, a versão Bandai Tamashination dessa porra, que era uma garrafa em tamanho real, 6 garrafas, desde a primeira garrafa da Coca-Cola. Tá ligado. Tá ligado? E tá aqui em casa. Aí eu vou falar uma parada pra vocês. Mas você não tomou? Não, a gente não tomou, tá inteiro aqui. Ah, você é muito viado, pô. Não, preciso te explicar. Eu mantei as Coca-Colas lá e falei pra minha namorada. Eu falei, cara, essa Coca-Cola, ela é muito tranquila. Porque eu nunca vou beber essa Coca-Cola. Ela é um enfeite. Bom, semana passada bateu uma larica de Coca que eu olhei pra aquela porra. Mas já passou um ano da validade. Eu falei, melhor não. Tem que sair correndo pro hospital. Pô, assim, é foda. Pega uma água suja. Pega uma água suja, bota corante caramelo e repõe. Ia ficar igualzinho. Eu só não abri quando a gente comprou, porque a tampa nunca fica maneira. Quando você abre a tampa de vidro, nunca fica... Porque normalmente você amassa pra abrir, né, cara? Ah, aí... Enfim, foda-se. Aí deixei pra lá. Tem aqui também hoje o Killer Jabuti. Olá. Eu sei desenhar, mas não vou fazer seu retrato. Yau! Temos também o Ximenes. E aí, galera? Bom, eu não sei desenhar, mas eu faço pixel art. Você bota uns quadradinhos junto, assim aparece uma parada. Isso é bem maneiro. É top. É mágico. Você fez aquele filme do Adam Sandler, cara? Eu confesso que eu fiquei confuso com a referência agora. Qual deles? Pixels, porra! Pixels! E também temos não. aqui os nossos... Não assisti. Os nossos mirins, o Dr. Jean Renault Casual. Pô, cara, eu não só te desenho por dinheiro, como eu faço uns furry futanário maneiro. Caralho, irado. Eu só não peço isso, porque você cara, já me é desenhou de graça. Aí, e aí é foda. Eu vou deixar essa passar. E também o Léo Chanchas. Cara, eu lavo, passo, desenho, o que me der dinheiro eu tô fazendo, cara. E nessa semana nós vamos discutir... Pode ser sexual. Nós vamos discutir os nossos favoritos e desfavoritos artistas do mundo dos jogos, quem a gente acha que não tinha que desenhar porra nenhuma em jogo de videogame, quem tinha, todas as fases do Tetsuya Nomura, pré e pós-depressão, tudo isso e muito mais depois da sessão homônima do Ximenes. Como é que começou essa porra de chamar de Ximenes a porra do e-mail? Eu já não lembro mais. Cara, vocês chamavam de Ximenes, aí alguém fez piada com o Ximenes, parecia Ximenes, e aí ficou Ximenes. Cara, é, acho que foi, deve ter sido clearado. Tipo, foi gradativo. É muito lore, né, cara? Que nem o Odo, lá, o Plodedor. Ah, sim, sim. Odo. A gente pode voltar a fazer, né, um episódio de flashback que vai mudando a parte do cara. E-mail. Caralho, com certeza. Olha aí, que conceito. Ximenes. Atenção, atenção, você que foda-se, porque eu não quero pensar nisso, eu não tô com saco, e é isso aí, essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa, eu gosto de Jagas, edição 239 e 240, sim, é um jogo duplo, que coisa bonita, não? Comigo aqui temos o Senhor da Eternidade. Olha, na leitura de e-mails dessa semana a gente tem algo de especial, que é o fato de que na porra da última leitura de e-mails eu fiz merda no áudio e a gente ficou sem, então a gente basicamente vai ler a mesma coisa de novo. Só que, bom, já passou uma semana, então vai ser completamente diferente a experiência, entendeu? Sim, mas vocês não perderam nada. A última vez a gente só falou merda. Nada foi perdido. Tudo foi reconstruído. Por que não? E para mostrar que é um jogo novo, quem começa os e-mails essa semana é o meu parceiro. Por favor. Eu começo? Uhum. Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Silver aqui. Olá, Silvia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor também. Essa é a pessoa que eu adoro. Essa se já você espirrar... Saúde, sim. E muita saúde pra toda a sua família. Uhum. Essas recomendações foram ótimas. Apesar, eu já nem lembro mais que porra era essa. Apesar de que já conheci a maioria. Sobre o Mob Psycho 100 que o Lapis recomendou, a parada dele chegar no 100% e explodir é mais uma explosão de um sentimento dele. Cara, não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo aqui. Pois o garoto não demonstra sentimentos. Quando ele chega em 100%, ele demonstra um. No anime, até agora, ele explodiu duas vezes. Uma vez ele demonstrou a raiva. Basicamente, ele é o Saitama de peruca. E o outro foi a tristeza, que ele reconstruiu uma escola inteira. Ah, tá, ele ficou triste, ele reconstruiu uma escola inteira, é isso? Ele provavelmente destruiu a escola quando ficou com raiva. E aí ele ficou triste e aí reconstruiu, é isso? Faz sentido. Tipo isso. Deve ser uma pura bosta esse anime. Desejo melhoras e saúde para o ninja inimigo que está tendo sangramento nasal de uma forma intensa. Cara, isso é pra vida, ele tem desde sempre, aparentemente, segundo a história que ele contou, então... Membranas nasais finas. Não tem muito conserto não, mas eu espero que ele continue sobrevivendo, né? Bem, é isso, se cuide, senhor. E boa semana. Muito obrigado. Se cuida aí, cara. E se você espera a saúde. Se cuidaremos, se aplicando ali corretamente o plural, né? Agora vamos para o segundo. Caros amigos Dag e Senhor da Eternidade, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Lone Player escrevendo aqui. Não ouvi todo o podcast, apenas a parte final falando da revista Playboy e da G Magazine. Ou seja, viu a melhor parte. Exatamente, ele ouviu o que interessa. E dei muita risada quando falaram do crossover entre João Gordo e Alexandre Frota. É um programa muito bom, era. Eu gostaria de ter ainda gravado. Acho que eu tinha uma temporada inteira do Gordo Pop Show gravado. Nossa senhora. Sobre os Playboys, a edição que mais gostei foi a da ex-bandeirinha Ana Paula de Oliveira. Mulher incrível. Mulher incrível. Para pessoas comuns. Ela é só uma mulher boa, normal. É só uma mulher muito gata. Mas é, cara, a maioria das Playboys era só mulheres muito gatas, não? Você se encontra na rua. Quando era gente normal e não famosa, sim. Exceto certos casos de umas mulheres sobre-humanas que já começavam a surgir, creio eu. É, não, é. Rolava de vez em quando uma mulher daquelas, tipo, sei lá, porra, é mulher pera, sei lá, porra assim. Né? Já tinha cyber tecnologia já. Já começava meio alienígena a parada, mas. Já a da Marisa Hort foi a primeira que vi na vida. Eu diria que começou bem, porque aquela Marisa Hort é a Marisa Hort que devia valer. Eu acho que deve ter sido traumático começar com aquela coroa pesada. Não é, a Marisa Hort, ela não é pra principiantes, eu acho. Não, mas ali ela nem era tão coroa. Porra! Não era, não. Cara, ela devia ter no mínimo 38 anos. Acho que menos. Bom, eu acho que ela ainda não tem 50. Carece de uma... Eu acho que ela ainda não tem 50, então não adianta muito. Será? Tenho quase certeza. Não sei, ela tinha... Cara, ela podia não ser tão coroa, mas ela tinha uma cara de coroa do caralho. Ela era uma mulher experiente. Cara... Ela é uma mulher experiente, com certeza. Ah, cara, ela sempre teve. É só ver os vídeos antigos da banda dela. Ela tem 50... Ela tinha 50... uma cara de véia. Ela tem 52 anos. Isso foi há quanto tempo? Boa pergunta. Olha a pesquisa aqui, pesquisa do rato. Nossa, relacionadas a tecnologias. Ó, caralho, acho que foi em 97. 97, foi? 97, faz quanto tempo? 97 pra 2016. Caralho, foi quase 20 anos essa porra. 19 anos. Ah, ela tinha 30 e caralho, 34, é isso? 33? É. Ela já era coroinha, confia em mim, confia na call. Depois dos 30, só, tá. Não, é como eu digo, ela sempre teve meio cara de mais velha, assim. Sim. Deixa eu ver. Bem, ela estava no auge do sucesso interpretando a Magna no Sai de Baixo. O maior problema, na verdade, foi que um cara comprou um japonês chamado Fumio, emprestou pra outro cara que estudava comigo, o Chico, e quando a revista foi apresentada a mim, estava com as páginas coladas, que é uma das piores coisas que você pode fazer com a revista dos outros, né? É uma falta de educação. É isso, isso é uma parada que é tipo uma falha de caráter completamente desclassificatória. Uma quebra de confiança, eu diria. É. Por sorte, eu só vi enquanto o Chico folhava. Ah, você não tocou o material. O material, como é que eu posso dizer? Danificado. Não, é fertilizado. Fertilizado. Sobre recomendações, embora não tenha ouvido as deste episódio, acho que por agora você já ouviu. Ainda tenho vontade de ler as Batalhas do Castelo, foi sugerido pelo Ilapso, no passado já remoto, né? No mesmo episódio, tentei ler a recomendação de um outro membro que falou sobre as Crônicas Saxônicas, mas eu não gostei. Alguém falou das Crônicas Saxônicas? Normalmente o Baeri, mas isso mais antigo também. Ah, tá, isso em 1930, tá bom. É estranho ver alguém que não gosta de Cornwall assim, se bem que eu também não vou com a cara das Crônicas Saxônicas, não. Eu não li porra nenhuma, eu sempre li. Aliás, agora vai, acho que vai rolar a promoção na Amazon, vamos ver se eu acho. Pô, eu, aí sim. Eu vi a série só, eu achei legal, achei incrível. Eu gosto mais dos livros do Arqueiro. Ah, eu não entendo porra nenhuma de Cromwell, eu nunca li caralho nenhum do Cromwell. Ah, ele tem um monte de pequenas sagas, linhas, assim, de livros. Uhum. O cara é difundido, deve estar ganhando rios e rios de dinheiro. Espero que sim. Uhum. Portanto, gostaria de sugerir algo também. Número 1, Shokugeki no Soma é um anime sobre gastronomia. Muito engraçado, tem no Crunchyroll. Ah, a galera gosta bastante, queriam que chegasse no Brasil e coisas assim. Acho que tá pra vir, na verdade. Tomara é exatamente isso. É um moleque que quer aprender a cozinhar. Ele tem uma certa noção e aí o troço vira shonen da destruição muito rápido. Deve ser pura bosta, pela sua descrição. É, acho divertido. How to Get Away with Murder. Essa nós vamos ter que desconsiderar, eu acho. Acho. Cara, é assistível. A primeira temporada é. A primeira temporada é legal. É legitimamente legal. A segunda é meio tenso, assim. Tem que se odiar muito pra assistir. Né? Porque quando um seriado pega as próprias bases e desrespeita, já não vale muita coisa. Sim. One Piece Kaizou com Musou 3. Musouzinho honesto com personagens de One Piece. Abrange os arcos do East Blue até Punk Hazard. Tem Dress Rosa, porém é filler e não tem continuação, o que ele disse. Talvez porque ele desconsidere fillers. Eu não desconsidero, não. Ainda mais em jogo. Você tá lá pra jogar, você joga. Justíssimo. Tem boneco pra caralho. É uma das coisas que eu normalmente jogo quando eu vou na casa do Elapso, pelo menos ali uma vez por ano e tal. Uma vez por ano, tá bom. É, uma vez ou duas por ano é o que eu consigo no Rio de Janeiro. Eu gostaria demais, acredite em mim. Se você fosse rico, né? Porra! Se eu tivesse um jato, um helicóptero ou qualquer uma dessas coisas. Ou pelo menos uma moto. Dingu... Não, peraí. Descer a serra de moto acho que é um pouco demais pra mim. Eu não faria isso, não. Muito hardcore, né? Porra! Porra! Se de busão eu já me cago todo imagem de moto. Tem que ser macho, caralho. Tem, mas nessas coisas assim, eu gosto muito das minhas pernas e da minha coluna funcionando pra ter essas coisas. Dingu A330, portátil chinês para retro gamers. Há a possibilidade de instalar uma versão do Linux chamada Dingux que maximiza as possibilidades de emulação. Tipo, é um Zibo portátil. É tipo isso. É tipo exatamente isso. Que beleza. Vocês me recomendariam assinar o Social Comics ou ler o Espadachim de Carvão? Eu não fiz nenhuma das duas coisas. Eu nem faço ideia de que nenhuma das duas coisas são. Social Comics deve ser algum serviço do tipo assine e receba no seu e-mail esses bagulhos indies aqui. É, isso parece ruim. E o Espadachim de Carvão não tem a mínima ideia. Ah, será que aquele livro do cara do... Daquele escritorzinho lá, ou... Aquele escritorzinho lá. Sabe só que é o cara brasileiro, o cara do Batalha do Apocalipse? Acho que é dele, não é não? Não é ideia. Afonso Solano. Ah, então não é não. É outro cara. O que eu tô pensando é no Eduardo Spohr. Quem caralho é esse maluco? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Afonso Solano também não conheço. Enfim. Enfim, ele é feio pra caralho. É só isso que eu sei sobre ele. Se é homem, eles... já começou errado, né, parceiro? É, tem razão. Começou errado. Nasceu erradão. Tinha 50% e caiu malzão. Perdeu já esse coin flip. Então vamos lá. Já perdeu. Então vamos para o próximo. Olá, Daigo, senhor da eternidade, caso tenha mais alguém. Não, não tem mais ninguém. Da primeira vez que a gente tentou gravar isso, teve uma breve participação do Ilapso, mas... Em breve. Muito breve. Quem vos escreve é o Diego, sem nick. Olá, Diego. A gente deu nick pra esse cara, eu não lembro, cara. Que merda. Era um negócio que você tava comendo. É, acho que era um mexidão. Mexidão. Caralho, pode crer. É o Diego Mexidão. Diego do Mexidão. Com underlines. Episódio muito bom, como sempre, sobre recomendações em geral. Queria saber o nome do jogo sobre depressão que o Lapso estava falando. Caralho, como é que é o nome? Era Depression? Rainy Day. Oh, Rainy Day. Depression Quest é o outro lá da... Sei lá como é que é o nome da mulher. Rainy Day, isso. Procure. No mais, é de graça, eu acho. No mais é isso... É, tranquilo. É de jogar em browser, assim. Sim. No mais é isso, continue nos divertindo. Super continuarei. Abraços. PS, a Playboy da Ellen Roche é sensacional. É, não tem muito como negar isso, né? Ali realmente não escapava, não. É. Então vamos para o próximo. Primeiramente, fora Temer. Ok. É um começo correto. Adequado. Tudo bem com vocês? Estamos pode. Bem, estamos adequados, estamos tranquilos. Aqui é o Dash mais uma semana. Não tenho muito o que falar, a não ser que seria... O que seria... Meu Deus, as concordâncias. O novo jogo da série Legacy of Kain, que se chamaria Dead Sun. Mas parece que está, apesar de estar bem avançado, foi cancelado por estar a quem da franquia. Gameplays podem ser do mesmo, podem ser achados nas interwebs. Sr. Daigo, está lendo Rebirth? Estou, religiosamente. Mas vamos com calma com isso aí. Se sim, quais está curtindo mais? Titãs, praticamente a linha Superman toda. Sendo que a única coisa que eu não leio do Superman... A única coisa que eu achei que eu não ia gostar do Superman, que era Superwoman, eu achei legal pra caralho. Porque parece eu... ruim. Não, porque tipo, a premissa era que a Lois receberia parte dos poderes do Superman que morreu, sacou? Parece uma merda de premissa. Sim, mas aí, logo de cara, na primeira edição, ela roda. É, isso é bom. E quem é a heroína do gibi? A Lana Lang. O estranho da parada é que ela recebe, é que ela agora tem os poderes do Superman elétrico. A Lana Lang não é aquela Lois Lane opcional do Smallville? Não, a Lana Lang é a amiga de infância do Clark. Tipo, ah, é? A primeira namoradinha e tal. Ah, entendi. Isso super explica porque que ela tá no Smallville. É por isso que Smallville resolveu usar ela. Mas no meio da brincadeira eles enfiaram a Lois também. Ah, porque foda-se, né? Afinal. Porque sim, né? Porque devia. E também porque a mina que fazia a Lana tava afim de sair porque tava com medo de tomar typecast. Justiça. Acabou tomando, né? Ela não conseguiu escapar. Fora isso, The Flash tá divertido, a linha do Lanterna Verde eu não encostei nem vou. Batman, como sempre, o melhor título de Batman é Detective Comics, não tem muito Batman, Asa Noturna é muito bom. Besouro Azul, que saiu essa semana, é do caralho, muito bom. O que mais? Acho que só. Vale a pena dar uma olhada e sair cutucando e ver o que você gosta. Não leva muito as minhas contas, não. Mesmo porque uma das coisas que realmente prometia que seria uma bosta galopante foi que é Esquadrão Suicida. É tristeza. São tristes os tempos em que vivemos. Meu Deus do céu. Kamen Rider Amazons curtiu bastante. Temporada 2 não pode chegar aqui. Por que que não tem? Cadê? Me dá essa bosta, seu filho da puta. Me dá essa caraia. Seus viados. Maldita Amazon Japão não produz essa merda rápido, não dá dinheiro pra Toei fazer. Agora, e Suicide Squad? Já foram ver? Sim, eu fui ver antes de sair. Eu fiz uma resenha, foi legal. Talvez a gente coloque no post, talvez não. Você fez uma resenha do Esquadrão Suicida? Eu quero ler isso agora. Acho que eu te mostrei essa porra. Não me mostrou, não. Isso deve ser genial demais. Eu achei uma bela de uma bosta. Acabaram com a ideia do Esquadrão. Infelizmente, tinha o potencial, mas foi jogado no ralo. Esquadrão Suicida é um negócio complicado. Ainda mais agora. Não é não, cara, né? Nenhum super-herói é um negócio complicado, Daigo, vamos combinar. Não, eu tô falando do jeito que eles fizeram esse filme. O conceito não é nem um pouco complicado. Ah, entendi. Acho que é fácil demais. Acho que é por isso que não conseguiram acertar. Mas esse filme é um negócio complicado porque o estúdio meteu tanto pinto no negócio e acabou cortando material que daria pra fazer outro filme, incluindo praticamente todas as cenas do Coringa. Que... Ele não precisava ter existido. É, ele não precisava ter existido, mas eles fizeram... Não deveria ter existido. Ele, que a gente meio que ficou naquelas de não poder ver o que ele é, de verdade. O que a gente vê no filme não é grande coisa. Não é quase nada. Ele é só um Coringa afetadão e tipo, eu sou ruim. Um Coringa psicopatazão afetado. Tipo, ele não tenta ser engraçado, mas tem as outras cenas, então a gente não sabe se ele ao menos tentou nas outras, sacou? É. Um Coringa One Trick Pony, assim, tipo, a gente só vê o Jared Leto imitando pra caralho o Heath Ledger. E mal. É, imitando muito mal. É como se ele só soubesse tentar fazer... Aliás, você disse isso. É como se ele só tivesse tentado fazer a risada, achou que ficou bom e ficou fazendo toda hora. Que ficou uma merda, cara. Ficou só uma merda. E tinha umas cenas muito alongadas só dele parado fazendo... né, tipo, rosnando pra câmera. Enfim, cara, se fosse pra cortar 90% das cenas, pelo menos... Não tem desculpa pra cortar 90% das cenas. É só se fode. Tem que se fuder mesmo. O cara que faz um filme assim tem que se fuder. Isso é bom pra indústria. É bom que eles se fodam. Se bem que eles devem ter ganhado dinheiro pra caralho, né? Isso que é merda. Ganhou. Acho que já tá 3 semanas... Há 3 semanas em primeiro. Mas... Você tem uma ideia de como é que a coisa tá feia. Bom, paciência. De repente a gente tá errado. Eles que estão ganhando dinheiro pra rindo à toa, né? Ah, bicho, eu não sei disso não. Enfim, recomendo essa semana a HQ Prometeia. Conheci a HQ Prometeia de Alan Moore e J.H. Williams III no antigo e falecido mix da Pixel Magazine. Não sabia nada da HQ e quão surpreso eu fiquei com a qualidade do roteiro. Na verdade, me surpreenderia o contrário. Mas Alan Moore já deu derrapadas como roteirista. É, Lost Girls eu acho que é uma derrapada gigante. Já ouviu falar? Nunca, jamais. Lost Girls ele fez junto com a esposa dele. Depois que ele casou e, digamos assim, começou a trepar com uma certa frequência, deu uma fuderada na cabeça dele e aí, tipo, ele pegou um projeto que era, tipo, pegar 3 personagens de Conto de Fadas e trazer elas pra um... Como é que eu posso dizer? Pro período da Segunda Guerra Mundial, eu acho. Eu acho que é a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é a Wendy do Peter Pan, a Alice e a Dorothy do Mágico Joyce. Entendi, são as mulheres do Conto de Fadas. Sim, ele pegou 3 e colocou elas interagindo num conceito de Segunda Guerra Mundial rolando e transformou numa revista de putaria pesadíssima. Putaria pesadíssima? Em que sentido? Literal? É sexo mesmo, tipo, é sexo explícito. Sem dó, piedade ou coisa parecida. Orgias. Orgias. Ele chamou a mulher dele pra fazer uma revista sobre orgias. A mulher dele desenha a revista, pra você ter ideia. A mulher dele é desenhista de putaria. Como é que é o nome dessa porra? Fiquei oficialmente interessado. Lost Girls. Garotas Perdidas. Fiquei oficialmente interessadíssimo. Mas beleza. Vai ficar aqui, né? Vai entrar pra minha biblioteca em breve. Olha aí. Por exemplo, escrevendo Wildcats. E veja bem, acredito que a coisa melhorou muito nessa HQ depois que ele tomou as rédeas. Mas é outra história. Mas isso aí é porque o Alan Moore, acho que ele fez Wildcats com muita má vontade. Pelo menos o que ele colocou na revista, o James Robinson foi lá e usou pra transformar num negócio melhor. Se bem que a melhor época de Wildcats é 3.0, que simplesmente quase que lixa tudo que é de super-herói da revista e transforma ela numa revista de super corporação que defende o mundo. Eu não sei se eu consigo parece me fazer bosta. Em Wildcats 3.0, eles pegam toda a tecnologia fodona que eles usavam pra combater demônios e alienígenas e fazem coisas pro ser humano normal, tipo a pilha que nunca acaba, sacou? Saquei. Eles enchem o cu de dinheiro, mas... É isso, cara, esse que é o grande objetivo, na real. É. Não se engane. E a partir dessa grana e dessa confiança que o público tem neles, eles começam a tomar conta de grandes problemas do cotidiano pra ajudar o Zé Povinho, sacou? Entendi. É um conceito melhor, mas... Se você procura coisas super-heroísticas, o Wildcats 3.0 pode te jogar pra muito longe. Deixa eu ver. Havia um experimentalismo ali, que para curiosos e curiosas do ocultismo, estava escancarado. É, pro Alan Moore é declaradamente putinha dessas porra. Putinha dessas... Ele é muito puta dessas paradas. Ah, como lembro de aguardar religiosamente a edição da Pixel todos os meses. Essencialmente para ler Prometeia e Planetary. Mas aí veio a bomba do cancelamento por parte da Ed Ouro. E bom, lá se foram a leitura de 2 das minhas HQs favoritas. Estão no top 10. E agora eu vou explicar um pouco de por que considero essa HQ uma estotante obra literária. E essa parte, a gente pula. A gente pula, porque ninguém liga. Não é que liga, mas é porque dá pra explicar mais rápido do que ele falou aqui. Prometeu é uma menininha que vive numa realidade muito esquisita, retrô, parece todo mundo usa ácido. Ela vai procurar uma escritora famosa de ficção, vai perguntar sobre um tal personagem chamado Prometeia. O lance é que o folclore está vivo em Prometeia. Se você fala de uma coisa, ela ganha forma. Os deuses existem porque as pessoas pensam neles. Então, peraí, os homens criaram os deuses, é isso? Basicamente. Os homens criaram seus próprios grilhões. É uma das citações da revista, se eu não me engano. Entendi. É. Aí, quando a menina é atacada por monstros bizarros, a escritora vem pra salvá-la na forma de Prometeia. Ela acaba se fudendo pra salvar a menina, mas como ela tinha uma certa desconfiança de que essa menina seria a próxima Prometeia, ela corre e fala, faz uma porra de um poema sobre a Prometeia, e na hora que ela faz isso, ela vira própria. E assim começa as nossas aventuras. Uau. É, aquele negócio, se você acredita, você é. É bem meta. É meta. É, entendi. É, acredite nos seus sonhos. É grande parte. É isso, acabou. Posso prosseguir? Sim, agora pode seguir para o próximo. Diz aí, povo, aqui é o Shell, o misterioso mestre maligno das mutretas místicas. Que eu desconfio que seja o Sheldon renegando a fazenda do Orson, mas... Sim, você está saindo das suas raízes, filho. Isso é feio, é muito feio, Sheldon. Me divertiu muito esse episódio aleatório de recomendações zoadas, como todos os nossos episódios, né? Quer dizer, todos são aleatórios, nem todos são de recomendações zoadas. O BFS é o único podcast que fica melhor ainda quando não tem sobre o que falar. Cara, isso é errado. A gente claramente tinha sobre o que falar. A gente tinha que falar sobre recomendações zoadas aleatórias, né? Sim. Isso era um tema claríssimo, tinha até pauta, mentira. Embora tenha levado um susto quando vi a capa do episódio, pensei, que isso, meu inimigo falou alguma merda e o Dark foi dar um murro nele? Quase isso. Muitas surpresas nesse episódio, todas muito boas. Espero que tenha mais desse estilo com outros participantes. Muitas boas caralho? Tô dislexo. Muito boas as recomendações, embora eu discorde um pouco da sessão Playboy. Discorda do quê, fera? A revista sempre foi muito artística. Artística pro meu gosto. Porra, o cara era hardcore pra caralho, né? Ele só lia... tinha que mostrava tudo. Ele só comprava... A partir dos anos 2000, a coisa foi estranha. Ele só comprava aquelas revistas Brasil e mesmo assim aquelas que vinham com vídeo, tá ligado? Meu Deus. Não era pouca aposta, não. Aquelas que tinha, tipo, um xerecão na capa com um pau dentro e aí, tipo, botavam uns negócios pretos na frente, tá ligado? Não sei se ainda rola isso. Esquitona preta de... Não sei se ainda rola isso em banca. Faz muito tempo que eu não visito uma banca, cara. Tem que fazer isso. Não tem umas fitona preta, tipo, o jornaleiro vai lá e tampa. Exatamente. Aquele é só sensacional. É, até me perdi aqui nessa caralho desse e-mail. Ah, tá. Como todo garoto queria, era putaria. Muito embora da Carla Pérez tenha sido ótima, de fato. Aquele rabão e cara de biscate do bairro ajudou a dar um aroma brasileirinhas à revista. Bela escolha de palavras, bela escolha de palavras. As revistas concorrentes como Sexy, Garota Molhada e outras sempre foram muito melhores. Em especial o antigo suplemento Gata da Hora, que fez o melhor ensaio de todos os tempos com a suculenta Renata Frisson, a.k.a. Mulher Melão, que teve uma expansão com um ensaio duplo com ela e uma outra vagabunda deliciosa, que foi sem palavras. Recomendo a todos. Lembrando que o Baixo Feito Soco não é responsável pela misoginia dos nossos ouvintes, tá? Não somos. É só responsável pela nossa própria misoginia. Já, a nossa própria, nós temos sim, controle. Sim, mais ou menos. Mas de qualquer forma, a gente é responsável por ela. É, e por falar em recomendações top, gostaria de deixar algumas. Primeiro em Mistakes, recomendo o Dominion Tank Police. Ai, meu Deus, animo. Tem dois ovos disponíveis no YouTube e são bons. Excelente para ver como as animações antigamente eram boas, e não esse PowerPoint escroto que faz a gente ir. Meu Deus. Jojo's Bizarre Adventure, eu estou apontando o dedo pra você. Ainda em ovas, vou deixar um que a galera porradeira vai se amarrar. Shoot Fighter Tekken. Coco Tekken Denju. Que porra é essa? Tougher. Que porra é essa? Ah, é aquele que você falou que é igual Tenjo Teng. É, Tenjo Teng é com menos putaria, mais porrada. Porra, é tipo Tenjo Teng sem a parte boa. Entendi. Basicamente. Anime de luta de rua bem feito e coreografado. Como pode ser coreografado um anime de luta? Bem desenhado, tá vendo? Tá, tudo bem. Justo. E nesse mesmo estilo, nada como um clássico da porradaria, o mangá Back the Grappler, outro clássico do MMA porradeiro que vai escalando de forma tão diretamente bizarra que é coisa de monstro. Começa com uma muito interessante luta real, como representa... O que significa uma luta real? Eu não sei. Mas... Uma luta muito real, não sei. Muito real. É, caralho, com representações muito fiéis e interessantes de diversas artes marciais, com um pouco e aceitável exagero. No meio tem Che Guevara. Meu Deus do céu. É, Baki tem o Che Guevara como personagem. É como se ele nunca tivesse morrido e tivesse virado um prisioneiro de luxo, sacou? Vida louca. É um Che Guevara ninja pirata presidiário, lutando contra o Sérgio Oliva, que eu não faço ideia que porra é essa. E agora tem Miyamoto Masashi contra o Homem das Cavernas. Incrível. Oh, falando em bizarro, tem uma recomendação anterior, o Sekigaki Otojuku. Que merece. Aqui eu tô com o Juco. Essa porra aí. Que merece ser reforçado. No meio passado eu abstraí a coisa mais maneira, que é o fato de que essa série é tão suprema. Tem aquele que é considerado o maior e melhor arco de torneio de todos os tempos. Duvido. The Heaven and Hell Olympics. Onde 20 equipes de 16 participantes vão cair na treta absoluta. Nossa, parece pura merda total. Eu já falei que eu tô com o Juco, você vai gostar porque eu acredito que você vai pegar que é paródia. Ah, entendi. Uma paródia muito boa, mas é apenas uma paródia. É só uma paródia. E aceite isso. Sim. Enfim, espero que essas recomendações tenham podido salvar o futuro dessa geração que fica assistindo as porcarias nada filmes passando na TV hoje em dia. Entendi, assistir porcaria animo é melhor, na sua opinião. Já que o Daigo não vai entrar no Telegram, óbvio que não, de um favor chamar o Killer Asus? Você não quer isso, você não quer isso. Sério, tá enchendo com uma molecadinha que não passa o teste da farinha. Só pra manter a ordem, não está dando conta. Meu, ele que mantém a ordem, no, o Shadow que mantém a ordem no Telegram, é isso? Eu acho que não, porque tem o Pivoto lá. Pivoto lá? Eu duvido que o Pivoto mantém a ordem naquela porra. Aí deve só olhar de vez em quando e chorar. Dá uma chorada foda, né? Tipo, não, meu Deus! Sim. Tem três coisas importantes que eu preciso escrever. Primeiro que tem a recomendação top de cerveja, o Chopp Double Perigosa. Eu não gosto de cerveja e fiquei magnetizado pelo Chopp. Sabor absurdo e delicioso, né? Dá pra sentir os 12% de álcool, que não é pouco, da cerveja. Então se você for fraco pra bebida, tome cuidado. Cara, Double Perigosa, se eu não me engano, é da Border Brown. É uma cervejaria que eu dou o meu joinha, que tem a Cacau IPA, que é a melhor cerveja do Brasil. Mentira, talvez não seja melhor, mas é no... se não for a melhor, é a segunda melhor. Então é... Você já falou dela uma vez, eu tenho vontades. Eu te falei na última vez que a gente gravou essa porra desse e-mail e falhou. Sim. No caso. Sim, a cerveja é muito boa, vale muito a pena, eu recomendo a todos. Essa Double Perigosa eu nunca tomei, eu já tomei a Perigosa normal. É uma cerveja amarga pra caralho, com certeza, porque é uma Double IPA. Então é amarga pra caralho, é violento, é alcoólico, é preto e vai matar você e suas crianças. É sombrio. É sombrio. O que mais? Segundo que, como eu falei de Olimpíadas, estamos na época, não estamos mais, agora é Paralimpíada já. Sim, mas ainda é importante. Não, não é, foda-se. Assistam o documentário Bigger, Stronger, Faster, meu briga. Que ótimo documentário que ajuda a explicar como um bom ciclo e comando dos testes antidoping garantem ouro. Tá, mas como assim um comando dos testes antidoping? Eu não faço ideia o que significa isso, mas foda-se. E além do mais, a única coisa que isso faz é tirar os russos que dopam pra caralho, né? Pois é. No final eu trago uma anti-recomendação. Tem membro da leitura de comentários que vai me matar por isso, mas eu não gosto do Go Nagai, principalmente da forma que ele escreve as mulheres. Não faço ideia de porra essa. Deveria saber? Go Nagai é o escritor que escreveu Mazinger Z, Devil May e várias outras coisas sombrias, horríveis, cheias de sexo e com destruição. Parece bom. Mas tem uma obra que eu não cheguei ao final, pois meu estômago não deixou. Bicha. Devilman Lady é fora de encarar. Não me incomoda, falta protagonista é ser paniquete. Pra terror do pivô, tua mulher é maior que a maioria dos personagens masculinos. Até aí, foda-se. Só não é maior... É hot muscles. Só não é maior que uma outra mulher que é ainda mais bombada. Mas o fato de, apesar de ser uma história sobre monstros como o Devil May original, a única coisa que faz o plot andar são estupros. Bom, até aí... Beleza. Sério, a cada capítulo rola pelo menos um estupro e a personagem principal sofre violência sexual capítulo sim, capítulo não. Ofensivo para dizer o mínimo. Bom, e aí tá vendo essa mensagem aí, né? Pelo menos ele se sente ofendido quando isso rola. Já é um bom sinal, né? É um bom sinal. De repente, mas nem autor, é tanto assim, não. O autor queria te causar e te fazer ofendido, sei lá. Não, esse é exatamente o ponto. E toda vez que a Devil May Lady é atacada desse jeito, ela contra-ataca de um jeito muito pior. Justíssimo. Bonus track. Está no erro de fazer a MV dar uma ouvida na música Live and Kicking, música perfeita para um clipe de porradaria. Não entendi absolutamente nada dessa frase inteira. Assim, está no erro de fazer a MV? Ah, tá, entendi. Você está nesse erro. Você está no erro de fazer a MV se suicida, fera. É, tem isso também. Não, estamos em 2016, você vai fazer a MV? Puta merda. Pelo amor de Deus. Agora sim. É isso, sucesso e que São Hélio Grace ilumine seus inimigos com Armlocks, por favor. Eu já falei, Armlock não ilumina, apaga. Eu já falei, Armlock não apaga, Armlock quebra o braço. Não, mas se você for fraquinho com dor, você vai apagar. Ah, sim, mas tem maneiras mais eficazes de apagar, digamos assim, uma pessoa. Diga, vai no pescoço logo. Pois é. Agora terminamos isso e agora diz aí, nós vamos fazer esses outros quatro aqui do 240 ou... Ah, já que tá em bala, vambora, foda-se, vai. Então vamos lá. Tá no banho aqui? Uhum, já passei. Vambora, não vou nem editar. Vamos começar essa porra logo, vai. Não, não, é isso mesmo. Eu falei que era 230, não, 240 no começo. Vai, vambora. Então tá. Fala aí, pessoal. Você que não tem nome. Eu estava ouvindo uns casts antigos no episódio 61 sobre o Japão. Toca uma música muito foda aos 45.30 minutos. Queria saber de qual jogo ela é. Eu não faço ideia. Cara, cast, ainda não ouvi. Na verdade, o assunto não me interessou. Qual a pessoa mais rude, sem nome? Né? Não me interessei, falou. Assista, cara. Tem Playboys, tem Anis Inimigos Sangrando, é bom. Tem Bastions. Cara, aí, não, mesmo? falando sério. O último, quer dizer, o último episódio. Ah, não, caralho, tá falando de baixo? Achei que ele tava falando. Sim. Eu tô viajando, tô com na cabeça e ainda tô com o de recomendações. Eu ia falar pra voz forte aqui. Eu ia falar que o de recomendações é um dos melhores podcasts, junto com o de figurinha que nunca aconteceu. Sim. Tristeza eterna de figurinha. É foda. Olá, amigos. Então, vamos ao próximo. Olá, amigos Douglas e Pedro, tudo bem? Não, agora eu tô mal. Tava bem, né? 5 minutos atrás, mas agora eu tô puto. Lore Player escrevendo aqui. Em primeira instância, gostaria de evidenciar o meu pouco contentamento com a nova forma de leitura de e-mails. Qual é a nova forma de leitura de e-mails? É que não teve leitura de e-mails? Não, é que, tipo, tá rolando delay de e-mails nos episódios. Como assim? Ah, é que bota alguns no começo e alguns no final? Sim. E, tipo, não coloca eles na semana certa de onde eles saíram. Não entendi porra nenhuma. É, porque a gente, como tem um pool de e-mails, o Ilapso separa alguns de semanas anteriores pra ser lido. Ah, entendi. Ele coloca aleatoriamente. Uhum. Bom, culpe o Ilapso, então. Eu gosto. Pode, ou sei lá, quem você quiser culpar. Ideia ideia genial, entre aspas, já que vocês não leem aspas. É óbvio que não leio aspas. Ninguém lê aspas, porra. Não, mas de vez em quando a gente fala entre aspas. Quando aspas não é pra ler, caralho. Enfim. De levar ao ar os e-mails com um delay de 2 episódios. Quanto ao assunto do podcast, por um simples capricho do destino, o jogo em questão entrou em promoção na PSN. O Baixon? Né. Resolvi jogá-lo antes de ouvir a opinião dos participantes. Justo, porque deve ser cheio de spoiler dessa merda. E... não, até que não. É? E, apesar de gostar bastante do jogo em si, não achei a narração do Cid Gomes, ou seria do Gil Moreira, tão interessante assim. Fizeram narração BR nessa porra? Acho que não. Ué, bom, foda-se. Tanto que eu, em um momento algum, parei pra ficar ouvindo o que o Zé tava falando. Concordo quando dizem que Baixão é melhor que Transistor. Sim, é, porque Transistor é uma bosta. Depois do ouro no futebol e da derrota do Nick Dias, me retiro. É, derrota polêmica do Nick Dias, mas eu acho que ele perdeu mesmo. Eu dei a vitória pro McGregor ou empate. Mas foi um bom evento, foi uma boa luta. Perdeu e perdeu, né? Foi a mesma coisa da outra luta. Ele começou bem pra caralho, aí depois começou a cansar, começou a tomar porrada. Eu achava que ele ia ser nocauteado, mas aí no final o Nick Diaz parece que deu uma cansada também, ele equilibrou de volta a luta. Mas foi bom pro esporte. Foi uma luta daquelas que você pode sentar e assistir tranquilo, sem vomitar ou coisa do tipo. Ah, nem teve tanto sangue assim, vai. Não, não tô falando de sangue, tô falando de qualidade técnica. Ah, qualidade técnica teve no início, aí depois foi pro caralho, né? Depois virou o Forrest Griffin contra o Stefan Bonaca. Aquela merda. Briga de boteco. É. Boa noite, senhores! Aqui é o Morcego Roxo novamente. Ah, o Bastião. Esse jogo fantástico da época que a mídia não sabia o que era indie, não se tratava como se fosse um gênero acima de todos os outros. Mas que polêmica, hein? Que delícia. Entre toda a qualidade que já falaram, eu só queria falar mais uma característica pouco comentada, que é o fato da dificuldade tratada como religião. É? Que deixa a vida mais difícil, mas aumenta a reconhecência. Como assim, filho? Reconhecência é forte. Algo bem bonito, filosófico e descopível. Como sempre, o papo aleatório está da melhor qualidade. Sempre é bom saber como as publishers funcionam. Graças ao Bastion, eu decidi ir atrás de aprender monogame XNA para fazer The Joggers. Nada mal. É bom isso aí? Cara, eu nunca usei, mas eu acho que é. É, eu ouço falar também. Acho que é o do Braid também, né? Usou essa linguagem. Acho que tem uma porrada de jogo. Eu acho que é. Na real. Roda leve e bonito em quase tudo e dá mais certo comigo que me irrito com Unity, já que sou programador e quero sempre saber como o baixo nível tá funcionando. Começo algum projeto academia semestre da faculdade e abandono quando começam as provas e trabalhos. Você e todo mundo. Ah, você é torcedor do Flamengo. Algum dia sai alguma coisa. PS, é sempre legal ver o Lapso ser fanboy do Arara. Quem não é? É. Olá, Daigolícia e senhor gostosinho da eternidade. Aqui gostosinho. É o inimigo público. Inimigo público é novo, você existiu? Eu acho que ele já mandou algumas vezes. Poucas, mas já mandou algumas vezes. Ele não é regular, mas ele já mandou algumas. É, ele tá aí. Sobre o Bastião, jogo bonito, formoso, variação de armas interessante, mas narrador filha da puta, muito chato aquela porra. Pô, é o grande lance do jogo. No começo é tranquilo, mas depois é meio foda-se, tá? Assim, depois do tempo fica meio foda-se, perde a magia. É que nem filme 3D. Uhum. Filme 3D no início é caralho, depois perde a magia. Eu tô tretando aqui, seu filho da puta, cala a boca. E alguém já jogou Ori and the Blind Forest? Não, tá na minha lista de jogos que eu vou jogar um dia quando tiver custando R$1. É, acho que também tá na minha. Dizem que é muito bonito. Dizem que é só isso também, né? Dizem que esse é o principal atrativo, mas não que o jogo não é ruim. O cast com a situação da Playboys, das Playboys e das gêmeas e etc. agregou em meus acervos cerebrais conhecimento fútil. Isso é ótimo. Mais utilizável. Bom, raramente você vai utilizar, mas o quanto você utilizar, você vai se sentir muito bem. A grandiosa Bárbara Evas foi citada por Ilapso e realmente foi uma perda lamentável para o atual visual dela hoje. Paciência. Um cu lipado na parede. Câncer. Calma aí, fera. Noto que vocês andam dizendo muito sobre para quem afirma que pagamos de engraçaralho e nos acha uma bosta. Ok. É, ok. Ok é o caralho. Vocês são a bosta mais foda que um cu já fez. Bom, justo a sua opinião, mas se você acha que a gente é só uma bosta merda, com um cu limpado na parede de câncer, você tem todo direito de achar isso. Sim. E é isso. Desde que você seja elegante, ao dizer. Não, eu prezo a elegância das pessoas. E tenho dito, quem não gosta de vocês não entende o propósito do que é o BFS. Talvez. Ou talvez o propósito do que é o BFS seja aberto a interpretações. Tão bad. É, nós não somos para principiantes. Nós somos uma coisa para cada pessoa, eu diria. Somos uma obra complexa, eu diria. Porra, cheia de lore. Né? Numa leitura de e-mails aí, Daigo falou sobre tal Gundam Seed com a cozinha Destiny. E tá certo. Moral do meu pau é comer os robozinhos na porrada, com chance pra cada lado, sem um overpower. Um mundo onde um cara moral em todo mundo, sobre paz e perfeição. Blé. Só pegando a Paola. Esse maluco tá muito drogado. Só pegando a Paola Oliveiríssima. Aí aceita tua paz. Justo. Então, Daigreon, tu que é o cafetão dos robozinhos, indica um joguinho maroto de ganda aí. O último que eu joguei foi o Wing Endless Duo do Super Nintendo, aquela coisa linda. Aquela espanhola foda. A gratidão por vocês não cobrarem Tamers por grupo no Facebook permanece. Levanto minha bandeira de sangue e me vou. Então, recomenda aí o jogo de Gundam pro filho da puta. Tipo, Gundam vs Gundam de PSP e praticamente todos os videogames Sony, tá aí, filho. Pode procurar qualquer um deles. Eu recomendo o mais recente sempre, porque tem mais bicho, então é o Maxi Boost. Gundam vs Gundam Maxi Boost. Justo aí, fica aí a péssima dica aí de jogo animo de robozinho pra você jogar. Que nada, você vai curtir pra caralho se jogar também. Ah, porque você não vê os robôs, você não vê os pilotos, você só vê o robô. Mas tem putaria. É um sistema delicioso de jogo, tipo assim, já vi nego jogando no Evo essa porra. Porra, bagulho high level. É, divertidão. Estrostio, acabou-se esta boniteza, que provavelmente vai ser cortada em duas, em três, ou talvez em cinco. 15. Achei que dá filosofias. Sim, temos. Você tem alguma? Tenho. Não danifique o... Quando alguém te emprestar alguma coisa, não danifique o produto do amiguinho. Principalmente não danifique com o sêmen. É, a pessoa te entregou a parada. Sim. Num como é que chama? Num certo estado. Você tem que devolver neste exato estado. Nesse estado, ou melhor. Sim, você não pode ser um corno, um animal, e tipo, lançar seus fertilizantes naturais sobre as páginas de papel da revista. Isso é feio, mamãe não gosta, papai bate, e seu tio filho da puta nunca mais vai comprar nada pra você depois dessa. Pois é. Eu acho, então, que isso deveria ser básico. Importante. É algo que deve ser ensinado do berço. Mas é sempre bom dar aquela reforçada. Felizmente a gente não aprende esse tipo de coisa no colégio nem com os pais, entendeu? É, tem isso também. Mas enfim, vale uma modificação deste preceito que lançamos então. O que é dos outros não é seu. Basicamente isso. Então, eu gostei dessa. Gostei dessa, então tá. Eu gostei dessa. Eu também vejo numa camisa como várias das coisas que a gente diz. Pois é, começar a vender camisas. Mas enfim, sim, vamos vender camisas. Vender camisas é o futuro. Mas enfim, acabou-se essa porra. Você também venda camisa se puder, porque logo mais tem mais e uma camisa limpando a sua bunda. Diversão na vez. Se reuniu aqui hoje, uma reunião bem ad hoc, fantástica. Foi a primeira vez na vida que a gente convidou mais de uma pessoa, faltando 3 horas pra gravar o podcast, e todo mundo aceitou e todo mundo veio gravar. Isso é fantástico. Então, a partir de agora, eu vou toda semana só chamar vocês quatro, porque vocês são meus amores. E eu queria já, desde agora, agradecer muito a todos vocês. Inclusive, o Léo fez mó cerimônia, ritual lá de macumba pra poder conseguir fazer o laptop gravar. Muito obrigado. Tá de parabéns, inclusive. E começar aí falando sobre o assunto em particular, a gente vai falar aqui sobre artistas de videogame, character designers, gente que faz arte conceitual, enfim. O cara do lápis que tá lá fazendo o desenhinho que no fim das contas a gente vê ou não vê necessariamente na tela. E aí, né, 5 das pessoas dos 7 que estão aqui são pessoas que desenham, que sabem desenhar, né? Eu, até os 13 anos, tentei essa porra porque me falaram que era $100 por página pra você desenhar pra Marvel. A gente tá tentando até agora. E aí como eu vejo... Cara, eu sou professor de arte. Eu sou professor de arte, eu aprendi que todo mundo sabe desenhar, cara. Você sabe desenhar do seu jeito, cara. Cara, obrigado, cara. Nossa, tá, cara. Sabe desenhar, mas nem todo mundo é bom, né? Mas beleza. Essa parte. Então, o senhor Eternidade, você que é o da casa aqui, nosso... Ah, caralho, já jogou. Quer outro critério? Vou pedir pra mim. Você quer critério? Critério você quer? Claro. Quer o critério? Tá bem. Vamos lá. É pior que é foda, porque caralho. Eu tinha me preparado pra no dia que você reclamasse disso, eu começar a utilizar critérios como, sei lá, o mais novo, mas hoje você não é o mais novo, então não vou usar. Mas eu vou usar outro critério, eu tô com um pouco de medo desse critério também não passar, eu ia falar altura, o mais baixo começa. Mas eu não tenho certeza se o Léo e o Jorredor são mais altos que você, porque eu não lembro. Cara, eu lamento dizer, mas eu devo ter 1,65. Ah, que merda. Ah, é. Bosta de pior semana. Cara, só o único critério que você esqueça. Não foi pra nada esse cara, pô, foda, né? Tenho certeza que o Senhor Eternidade vai ganhar, que é, a gente vai começar pela pessoa que tiver o maior nariz. Senhor Eternidade começa. Não. É o Léo. Vitória. É o Léo. Caralho, cara, seus merdas, cara. Porra, serve pra nada. Foda-se, Senhor Eternidade começa do mesmo jeito. Chamou vocês pra isso. Caralho, cara. Mas não acontece aqui, cara. Eu não sei de porra nenhuma. Cara, eu quero. Você não tem um preferido, não? Você tem um artista preferido de jogo de videogame? Tipo, alguém que você olhe pro desenho do. Por exemplo, eu tô com o PlayStation ligado aqui agora. Aí tá aparecendo o quadradinho do The King of Fighters 14. Eu não gosto da arte desse jogo, foda-se. Mas se eu andar, sei lá, três bonequinhos aqui, tem o Bastion, que eu joguei há pouco tempo, da Gen Z. E eu acho que essa mulher desenha pra caralho. Aí eu ando mais três aqui, tem o Guilty Gear, o Exert da Arc Systems, que não tá aparecendo. Não tá aparecendo boneco nenhum, mas o artista é bom pra caralho. Aí tem aqui o Fury e o meu favorito, que é o Might Number 9. Porra, esse. Orco. Uhum. Porra, é do lugar. O Fury é do cara do. Afro Samurai. O Afro Samurai, né? Inclusive, o Fury, o personagem principal, ele é o Afro Samurai de cabelo branco, né, cara? Ele é igual ao Afro Samurai. Não tem nenhuma diferença. Ele mudou o personagem secundário lá e mudou de cabeça de ursinho pra cabeça de coelho. Ele fez um color swap do boneco. Beleza. Ele abriu o Afro Samurai no Photoshop, deu Ctrl I, colocou uma capa vermelha e falou: ah, tá aqui o boneco, joga aí esse cara. Mas ele usa katana também? Ou nem é espada diferente? É uma katana laser. Maneiro. Ah, que beleza. Aí, pô, cara, isso muda tudo, cara. Afro Samurai 2099, então. E é uma roupa meio Tron, tá ligado? Tron Legacy. Neon. É muito maneiro. Ó, se a Eternidade não quer falar agora, eu vou falar então. Vou começar aqui. Cara, se você quiser muito, posso começar. Você quer muito que eu comece? É porque você é desenhista. Você... Eu vou começar clichê pra caralho. Pode ser clichê pra caralho? Tá bom. Claro, pode. E hoje tá acabando, então. Pode. É? O que você gosta do Yoshitaka Mano? Cara, na real, o Yoshitaka Mano, ele é marcante pra mim. E foi basicamente o primeiro contato com RPG na infância foi através de Final Fantasy, obviamente. Ah. Os Final Fantasy Super Nintendo, porque os Fantasy do Nintendinho, foda-se. Ninguém gosta daquela merda. Que isso, cara? Tô zoando. Você gosta de estar errado, cara. Eu tô zoando. Eu só fui um late bloomer, porque, porra, na época do Nintendo eu devia ter 0 anos. Eu não sabia falar inglês, eu não sabia ler porra nenhuma. Mas, enfim, na fase do Super Nintendo foi quando eu já me considerava gente, mais ou menos. Então eu já conseguia ler e ter um senso crítico, mínimo senso crítico, em torno de roteiro e arte e tudo mais, e som e etc. Estética em geral. Uma parada ruim aí pro Yoshitaka Mano é que quando o gráfico chegou num ponto que dava pra reproduzir o que ele desenhava, e botar o Tetsuya Nomura, né? É, pode crer. Beleza, não. Dá pra, até hoje não dá pra reproduzir o traço do Amano, cara, em videogame. Na real, se você tentar modelar uma porra daquela na hora de você animar, vai parecer tipo uma blob amorfa, assim, entregado, o moleque vai derreter. Eu ia falar isso, o problema do Amano é que esses artistas, tipo, você olha, pô, cara, seu desenho é muito bonito, pena que essa porra nunca vai aparecer no meu jogo, a não ser que eu não queira que ninguém entenda o que tá na tela. Exatamente. Vocês acham o desenho dele ruim? Eu não sei, ainda tão... Não, mas eu acho lindo. Ele é tinta, né, cara? É, cara, e ele tem muita informação visual. Ele enche muita informação visual na ilustração, o que nem sempre funciona, sei lá, no ambiente de jogo. É, assim, o que fica maneiro em Final Fantasy, eu Sim, acho... Sim, ele claramente não faz parada pro fim, né? Não, mas, por exemplo, quando você enfrentar o último chefe de um Final Fantasy... Uma parada que funcionasse bem. Quando você enfrentar um último chefe de Final Fantasy, tipo, não sei, você vai enfrentar o último Kefka. O último Kefka é um sprite feito a partir de um desenho do Amano. Acho que pelo contraste... isso é claramente, porque ele é todo confuso. Pelo contraste com os bonequinhos e com o cenário, acho que fica maneiro. Agora, eu não sei se hoje em dia, por exemplo... que eu acho que o desenho do Yoshitaka Mano, ele... E isso não é uma crítica, eu acho isso maneiro, ele só funciona em 2D. Se você colocar profundidade demais nas coisas, a profundidade que ele coloca é meio uma profundidade abstrata. Tipo, ah, tem uma coisa no fundo, mas foda-se. Mas o desenho, ele não tem profundidade no sentido de não tem um sombreamento muito trabalhado. É, até porque não é o estilo dele. Eu não diria isso, cara. Eu diria que a questão de adaptação na apresentação que teve do Final Fantasy XV, foi final do ano passado ou foi começo desse ano? Não lembro da data de lançamento. Pode ter sido 10 anos atrás, né? Mole, Final Fantasy XV tá aí arrastando. Isso que eu ia falar. Final Fantasy XV, você pode chutar uma data. Existe o 3, cara, ele tá anunciado desde o 3, então... Eu sei, eu acho que foi no ano passado. 88. que anunciaram o final do lançamento. Aí eles pegaram uma arte do Yoshitaka Amano e reproduziram ela em tudo em 3D. E ficou muito bonito, cara. Pô, cara, mas será que não é porque eles adaptaram, tipo, pra um ambiente específico e não pra um jogo, que isso é mais fácil, cara? Eles podem querer, sei lá, que você veja ela de um ângulo certo. Então eles fazem ela. Outra coisa também, o Dissilia também, a arte dele é completamente baseada no do Yoshitaka Amano. É muito baseado. Ali eu já vejo mais como adaptação, principalmente as skins são das artes dele. É, eu ia dizer, o Dissilia é o que chega. De lutinha. Ele é o que chega mais perto, assim, de você conseguir ver o que ele desenhou. Não é igual, mas é o que você mais consegue ver o desenho dele ainda nos bonecos. Mas gente, mas o Dissidia, você é, tem certeza? O Dissidia é pra mim cuspir a arte do Nomura. Eu posso estar falando isso, porque eles fazem as coisas. Os personagens do 6, do 4, são muito iguais à arte do Yoshitaka. Não, e eles têm as skins próprias também, com as cores certas. Mas eles são adaptados todos pelo Nomura. São todos adaptados pelo Nomura. Cara, eu acabei de ver aqui... Apesar de ser baseado no Yoshitaka, eles são todos baseados na arte do Nomura. E o Nomura, ele é muito bom, porque, assim, complementando o que vocês estavam falando, cara, o Yoshitaka, ele é muito, muito bom, mas ele é muito mais preocupado com a composição e com a leitura da arte que ele faz como uma pintura do que ele é preocupado com legibilidade, né? Tipo, legibilidade... Uh-huh. Ele é um cara tão bom que, tipo, ele olha pro negócio e ele fala, cara, eu não preciso fazer o braço desse cara ser proporcional, nem o cotovelo dele ser no lugar certo, porque se eu fizer um rabisco aqui, todo mundo entende. E é tipo o Frazetta, cara. Você pega a arte do Frank Frazetta, o cara que fez um foto, né? Você vê um rabisco de nanquim que o cara fazia direto no nanquim, tipo assim, brother, tem o braço do cara ali, tá ligado? Ele é muito bom. E o Nomura, ele já é mais adaptado pra esse ambiente de videogame. Se algum dia eu conseguir modelar em 3D uma arte do Amano, vai ser uma surra, né? Cara, o Nomura, ele pensa no intermedia, né? Ele consegue transformar as mídias. Olha só, o Amano, eu vi aqui o vídeo que o Jabuti falou do Final Fantasy XV, eu não lembrava de ter visto, vi agora, gostei muito. Mas o desenho do Amano, isso que o Ximenes falou de ele fez um traço e virou o cotovelo e você entendeu, não lembra um pouco, mal comparando, desenho de moda? Que assim, não precisa desenhar o traço do bonequinho, sei lá, qual daquela porra. E você entende? Assim, claro. Fala. Lembra muito sim. Fora que o desenho do Amano parece desenho de alta costura, as caras que ele faz, cara, tá ligado? É aquela... Eles parecem um trabalho final de instrumentário do pessoal que quer trabalhar pro carnaval, cara. Sim, ele usa muito tecido, né? É demais. Me lembra muito tudo de aquarela que ele faz, que é aquelas pinturas antigas japonesas, entendeu? O aquarela bem mais suave e tudo mais. É Hokusai pra caralho aquilo ali. Eu tô vendo aqui o desenho, o vídeo que você falou agora, realmente muito bacana. Mas ele é o tipo de coisa que funciona muito bem num ambiente semi-estático e nunca ia funcionar numa porra 3D, ia ficar super estranho. Pode ver que às vezes a câmera dá uma rodada e você tipo, cara, que porra é essa? Mas se fosse cel shade? É, cara, mas é muito interessante. Mas então, o Yoshitaka Amano, se você tocar um cel shade em cima de um 3D, ele não vai parecer com a arte do Yoshitaka Amano. Vai pensar violentamente. É verdade. Não, mas olha só, por exemplo, já tem um traço bem jogado também. Não, sabe por que eu tô falando do cel shade? Um que já tem um traço bem jogado também. O Guilty Gear XRD, é o último, ele é todo em cel shade. Então você tá jogando o jogo de luta em 2D padrão, e aí do nada o boneco gira 360 graus quando ele vai mandar o especial e vira um anime o jogo e você fica, caralho, como assim? Porque é cel shade. O que eles fizeram no Guilty Gear X pra começar, é de cair o queixo, brother. Sinceramente, os caras conseguiram fazer um negócio que ficou brilhante, mas sabe o que eles fizeram? Ah. Eles mataram a interpolação do jogo, todos os frames de animação. É tudo feito frame a frame. Não é interpolado, ele é feito frame a frame. Os caras posam os bonecos frame a frame, ao invés de deixar interpolar. Exatamente. Aí eles posaram frame a frame os modelos 3D, ao invés de deixar interpolar. Eles fizeram um tratamento pesadíssimo de customizar o cel shading, tá ligado? E o cel shading do Guilty Gear, ele é muito, muito, muito, muito, muito suave, né? Ele tem a questão da dobra. E você não consegue emular as pinceladas. Quer dizer, você não consegue o que eu tô falando agora, né? Daqui a 2 anos vão calar minha boca, tá ligado? Vai lançar um jogo absurdo batendo na tua cara, parte do Amano em 3D. Mas tecnicamente ele é muito mais complexo de você emular em cima de uma textura, de uma porra assim, uma parada cheia de pincelada, tá ligado? É bem mais complicado de se fazer. Um jogo de luta tem um universo de movimentações mais finito do que outros, né? Mas assim, eu acho que aquele jogo... Não, o problema não é nem esse, o problema é a pintura mesmo. Vocês podem reparar que, tipo, mesmo sendo 3D, o Guilty Gear, ele tem cores chapadas na sombra, ele usa um blooming bem de leve, assim. Ele é bem mais simples, assim, é uma coisa também, é porque, tipo, a arte do Amano, a gente não tá falando só dos personagens, a gente tá falando todo. E muita da sutileza do resto da composição pode se perder com o fato de que essa câmera se mete. Totalmente. Entendi. Sim, entendi. Um outro artista que consegue passar legal o traço dele pra game é o Yoji Ishikawa, né, do Metal Gear. Ia falar dele agora. Ele tava na minha lista. Isso, eu acho esse cara animal. Esse cara é animal, cara. É muito foda, entendeu? Mas ele tem um trabalho de figura humana muito mais realista do que o Yashitaka Amano. Acho que é por isso também. E ao mesmo tempo, não. O traço dele é super estilizado. Acho muito maneiro. Eu ia dizer que é mais um caso de que eles não estão adaptando tanto o que é a arte dele, mas o que ele desenhou, saca? Do que o Amano tem essa dificuldade um pouco maior. Porque, tipo, dele, se você pegar o do Ishikawa, você consegue ver direitinho umas coisas bem mais padrões, assim, umas roupas que funcionam melhor do que você pensa, mais ou menos. O braço do maluco só tem uma dobra. Não, mas olha só, não tem muito a ver também com o fato de que o Amano, ele meio que tinha o trabalho ali de desenhar o que seria no jogo indesenhável. O Amano fez até o 6, Final Fantasy 6, né, a sequência. Não, o 7 ele também fez. Não, o 7 sim, mas por exemplo, o que você vê de desenho dentro do 7 já é coisa do Nomura. O que você tá vendo dentro do jogo é arte. Nomura. Quando você puxa um menu, né, aperta o... Adaptou, né, adaptou o design dele pro... Diz que sim, mas pelo menos. Ele fez o 7? Ele fez alguma coisa do 7, né? Ele não fez tudo do 7. É, o que vai pros não, créditos. Não. Eu sei que tem arte dele, em todos os jogos tem. Tem, do 9. O que eu sei, que teve um input pesadíssimo do Amano foi o 9. O 9 é incrível. Uh-huh. E não tem nada a ver com o produto final, né? Porque já pegaram a questão do 3D. Como você já tava fazendo em 3D, o traço do Nomura traduzia muito bem, mas eu tô ligado que tem uma. O concept original do Vivi e da Kina, cara, eles são muito loucos, cara. Você não conseguia fazer. O Vivi era todo cheio de arabesca, tinha umas penas no chapéu, uns negócios, e a Kina tinha várias bolas voando em volta dela. Mano, um negócio chamar de Kina assim. É meio errado, parceiro. Vamos com calma aí. E no final das contas ele virou um Black Mage genérico. Morto. Cara, na verdade, Kina. Eu sempre falei, mas ela. No próprio jogo ele não tem sexo definido. Porque quem é que vai querer definir o que tá ali? Enfim, comparando o Amano com o Ishikawa, é porque a impressão que eu tenho é que os jogos que o Amano, de Final Fantasy, né, foi artista, ele meio que tava ali pra realmente, cara, a gente não vai conseguir expressar nem perto do que você expressa com um sprite 18, 16 bits. Então faz o que você quiser, tá ligado? No final do Setzer vai virar 15 pixels preto, branco e amarelo. A gente só quer vender a gente só quer vender uns livros de arte muito bonito depois, cara. Bota aí. Fora que no Japão. Buses, a tua arte aí. Fora que no Japão a capa do jogo nem é desenho do Amano, é só aquela porra, né, aquela capa branca com o nome, tá ligado? Então, nem isso é a parada. É pra quando o cara puxar o menu, ele vê um desenho bonitão lá. Então, e o Ishikawa não. O Ishikawa, o trabalho dele, bem ou mal, dá pra servir de realmente character design. Se fizer lá o boneco na lateral. Lateral e de costas, não sei o que, tá, modelado 3D essa porra aí agora, e foda-se. É, lembrando que tem toda uma equipe pra poder simplificar e passar pro 2D também, né, verdade. Então, tipo, faz uma diferença muito grande. Os caras são concepts, né, eles criam, e depois vem uma equipe trabalhando em cima. Vem uma equipe que fala, não dá pra fazer nada disso, aí eles fazem uma parada totalmente diferente. É uma parada que eu lembro... Tipo, você quer mesmo que eu faça isso aqui? Porque não vai dar, não. Uma parada que eu li na Wizard. Eu penso no cara fazendo pixel art, tá ligado? Ele, olha, gente, você tem que fazer isso daqui, um sprite disso daqui, tá ligado? Dá uma pintura da mano, eu quero. Tipo, a massa joga no lixo e faz o que ele quer. O cara falou assim, olha só, vai ter um azul porque tem um monte de azul aqui. E é isso, tem do Amano. Tem uma parada. É que nem um milagreiro que finaliza os desenhos do Goda, cara. Lembram quando tipo, saía... Falando do Ishikawa, cara. Desculpa, fala aí, Goda. Só rapidinho. Você lembra quando saía o Wizard aqui no Brasil, da editora Globo? Que tinha... Sim. Sempre aquele quadro lá, era no seu quadro de impacto, do Greg Capullo. Que era basicamente ele ensinando a desenhar do jeito dele, que hoje em dia eu acho horrível. Mas o cara, ele falava uma parada, que era assim, dica para os iniciantes, nunca faça a lápis o que não pode ser feito em Nankin, que anos 90 tudo era arte finalizada, né? E assim, e concept de arte de videogame é meio que foda-se, né? Faz o que você quiser, que se não der depois eu não modelo essa merda que você tá fazendo aí. Ah, cara, tem muita artista que liga o foda pro arte finalista, cara. Provavelmente. Mas aí eu fazia isso, desenhava umas coisas pra quadrinho, e quando o garoto que arte finalizava meus desenhos, ele ficava putaço comigo, que fazia muita coisa falhada. Olha aí que sacanagem também, né? Não é uma boa pessoa, né? Caralho, menino espírito de porco, cara. Foda. Tinha que ser caxiense mesmo, cara. Viva a nossa pátria. Cara, alguém tava falando alguma coisa no Xincal aí, é, quando a gente tava... Tá com muita gente da lag, é óbvio. Mas fala aí, Léo. Não, eu só ia falar, tipo, cara, palmas pra quem interpreta a arte do Shinkawa pra meshes ou qualquer coisa, tipo, detalhes de roupas. Cara, às vezes o Shinkawa, tipo, eu tô vendo aqui algumas artes de soldados figurantes, e tipo, ele joga a tinta ali em cima, tipo, essa é a roupa. Cara, não tô vendo cara, nada. Alguns eu tô olhando aqui, cara, tipo, tem uns Metal Gears que parece que só que ele tava fazendo uma aguada e derrubou o copo de tanquinho, assim. Gente, trabalho feito. Por favor, olhem a arte do Zone of the Enders, cara. Zone of the Enders, ele simplesmente, sei lá, passou o peru no papel e saiu um bagulho, tá ligado? Pô, mas faz sentido, cara. Pesado. Cara, é tipo o Pollock, né? Pollock. É, o cara é muito sinistro, cara. O cara é muito sinistro. Não, mas olha só. Então a galera que é assim, né? O cara, tipo, chega e faz um rabisco assim, ah, ele é um robô. Não, pior que o desenho do Shinkawa de Mecha, ele desenhando Mecha, pra mim é tipo, sei lá, o Sadamoto desenhando o mangá de Evangelion. Ele diz que tem um robô ali. Você acredita se você quiser, tá ligado? Ele fala, que isso aqui é um robô. Não, cara. Tá bom, você é o Shinkawa. Cara, o pior é que eu realmente, eu tenho a impressão de que tipo, que não, sabe? Tipo, é legível. Tipo, óbvio que você pode ter múltiplas interpretações da parada que você tá olhando. Até o próprio trabalho do Amano é muito assim, né? Ah, isso é um pano? Não, isso é o braço do cara? Porque se perde muito no tecido. Mas mesmo assim, cara, eu sinto que tem uma diferença grotesca, assim, no trabalho do Shinkawa pro Amano, assim. Tipo, ele trabalha muito bem com o volume. Eu ia dizer assim, tipo, eu acho que o Shinkawa, por exemplo, eu acho que ele é mais fácil de você adaptar num cel shading do que o Amano. Totalmente. Que você pensa nos num jogos com cel shading, tipo o da Telltale, você joga mais uns pretos, assim, mais umas pinceladas no meio e dá pra fazer uma coisa mais ou menos no estilo. É verdade. A única coisa que eu não gosto de cel shading feito com estilo quadrinhos ou comics, assim, eu acho que o único que ficou bom foi aquele do Wolf Among Us lá. Por exemplo, o Batman agora mesmo, acho que fica meio estranho quando você vê movimentando a rachura. Eu acho que fica meio estranho. Não, de Jojo eu achei legalzinho. Cara, eu vou ser sincero. É maneiro, tem alguns que ficam maneiro, mas alguns ficam muito estranhos. Berserk ficou bom pra caralho. Berserk ficou bonito. Aquele, quer ver um, por exemplo, aquele. Apesar que não é comics, é mais. Né, não tem muita rachura, é mais desenhos dos anos 80. É aquele do Transformers da Platina. Devastation. Aquele ali tá. Tesão, cara. Não, mas olha só, o Transformers da Platinum, ele é pra dialogar com um desenho animado. Desenho animado dos anos 80, o cara não saia colocando a Shuri em tudo quanto era canto. Pô, cara, esse da Platinum não é aquele que é igualzinho o Gibi Novo? É igual o desenho animado dos anos 80. Não, o Gibi Novo não. Ele é mal animado até igual o desenho antigo, assim, tirando alguns golpes. Qual que eu tô pensando, então? Porque tem um que parece muito o Gibi Novo. O Cybertron e o outro, o irmãozinho dele. Não, cara, aquilo ali não parece o Gibi, aquilo parece mais tipo os desenhos em CG atuais. eu não conheço. Ou não. Manjo nada. Ah, caralho, falei em Transformers, vocês não vão acreditar o que eu vi ontem na porra do mercado. Também que alguém. Cara, tinha uma senhorinha. Sem sacanagem, uma senhorinha. Transformista. Tipo, 50 anos. Cara, antes fosse. A senhorinha, ela tinha uma tatuagem do Optimus Prime no pescoço. Que? Não era tipo aquela cara estilizada do Optimus Prime que é meio que o logo dos filmes hoje em dia, não. Que aquilo ali, sei lá, foda-se, eu poderia tentar entender. Cara, era um Optimus Primezinho pequenininho, meio vermelho, azul e branco. E eu fiquei olhando muito. Cara, eu comecei a stalkear a mulher pelo mercado. Você tinha que chegar no ouvido dela, cara. Cara, eu comecei a chegar no ouvido dela assim, e falar. Tipo assim. Calma aí, mas era o Optimus do G1? Era o Optimusão, anos 80. Primeirão? O Optimusão, não é? Cara, você devia ter tratado um Hot Rod em você e dar pra sempre. Vou falar isso. Você tem certeza que era o Mega Buzz? Eu tenho certeza, cara. Eu tenho. Caralho, eu fiquei muito tempo atrás. Cara, eu só entrei pra comprar leite no mercado. Eu fui na sessão de ração de cachorro. Gilson, fala aí, cara. Sabe qual que é o triste? É que ela não é a vozinha, não, cara. Tem a idade da gente. Cara, não, cara. Ela já era meio chance. Aí você para ela, cara. Você pergunta da tatuagem. Você descobre que ela tem uma história triste. Que foi o neto dela que morreu, que adorava o desenho, tá ligado? Meu Deus, cara. Eu fiquei muito salgado praticamente. Cara, eu não entendi aquela porra, não fazia sentido pra mim. Eu fiquei muito tempo atrás daquela mulher, cara. Assim, eu acho que ela percebeu que tinha um retardado perseguindo ela. Eu espero que ela saiba que é por causa da tatuagem. Cara, eu não entendi, cara. Não faz o mínimo sentido, cara. Assim, ela desenvolveu a síndrome do pânico por sua culpa, cara. Caralho, cara. Eu fiquei muito claro. É, pode ser. E o pior de tudo é que eu só entrei pra comprar o leite tá R$6 e eu ainda perdi meia hora no mercado com a tatuagem de Transformers. Mas era isso. Tinha que falar assim. Tinha que falar, meu. O pivoto de Final Fantasy que você deve gostar aí de arte deve ser o Akihiko Yoshida lá do Final Fantasy Tactics e do. Ele também tava na minha lista. Odeio. Tava na lista de todo mundo. Cara, ele. Ano passado. Ele é muito foda. Retrasado e ano passado, né? Ele fez o Bravely Default também. E. Uhum. Talvez o Bravely Default pra mim tivesse passado em branco como mais um desses spin-offs de Final Fantasy que a Square tenta empurrar. É, e não consegue. Primeiro, não é o nome, né? Se o jogo não tivesse feito o sucesso que já tinha feito no Japão, coisa que, por exemplo, esse Four Heroes of Light fez mais moderadamente, enfim, ninguém se importa com essa merda, só o Jean-Renaud se importa. E se não fosse desenho dele? E quando eu vi o desenho dele, eu falei, caralho, tem mais tempo que eu não vejo nada desse cara fazendo. E a última vez que eu vi esse cara desenhando é o jogo que eu mais gosto da vida, e o Vagrant Story também. Então eu vou ver essa porra aqui, e aí eu fui atrás. E o desenho do Akihiko Yoshida, cara, o que eu acho mais sensacional é que ele consegue me passar a expressão nos olhos de um ser humano que não tem nariz. E às vezes não tem boca. Na real mesmo, todo mundo que ele desenha tem aquela cara meio assim de porra, podia estar em casa, mas tô aqui. A cara de paisagem, né? Aquela cara de paisagem. O Hansa dele é sensacional. Aquela cara de porra, minha família é uma bosta, mas bola pra frente, tem que fazer essa porra desse jogo aqui. Mas tem outros jogos dele, eu não lembro agora de que jogos especificamente. Se não me engano, o Tactics Ogre de PSP, que é o Tactics Ogre que Atlus relançou pra PSP, é com o desenho dele também. E aí é uma pegada mais realista, ou anatomicamente mais próxima, mais verossímil da arte dele, que é uma arte que parece que ele já desenha tudo pra coisa ser SD no final. É, o Bravely Default nem tanto, mas o Final Fantasy Tactics, ele já desenhou isso aqui é SD no futuro, então já... Ele deixava no meio, ele tem muita ilustração do Tactics, que é tipo um meio termo entre e SD e boneco mesmo. Então são adolescentes, são pequenas crianças ali, são moleques de 15 anos. São jovens. Você deve ter não prestado atenção no onde esse cara trabalhou, mas ele trabalhou pra caraca, cara, desde o Final Fantasy Tactics. Ele era responsável do Final Fantasy XII, cara. Ele fez o 5 Final Fantasy, cara. É verdade. É porque ele tem essa arte meio realista, então ele... arte com o nariz, a gente esquece que é dele. É, cara, quando tem nariz a gente não percebe mais. É tipo Rob Liefeld quando desenha pé? É, tipo... Não. Dá pra sentir o cheiro de merda de longe quando eu acho. Ele fez o Vagrant Story, ele fez o Final Fantasy XII, é que o XII eu meio que dei uma ignorada, porque eu já fui não querendo gostar do XII, quando eu vi que o XII era mais Star Wars do que qualquer outro Final Fantasy jamais ousou ser. Tipo, tem o cara, o pistoleiro com um bicho, que no caso era uma coelha, um moleque retardado que não tinha nenhum motivo pra ser protagonista e é um maluco todo vestido de preto, de vilãozão da história, que só falta ser pai do Van, aquela porra, eu espero que não seja, eu não joguei. Não, ele é irmão do... Ah, enfim. Não, ele é parente de alguém. Já vi que é parente de alguém. Ele é irmão gêmeo do Bart. Do Bat. Que bosta, peraí. Mas olhando os art design dele aqui, dá pra ver que uma coisa o pessoal deve gostar de modelar os design dele, por causa que são bem concisos. Ele parece que faz as coisas de uma maneira que fica fácil de você modelar, entendeu? Cara, não tem aquele mesmo as coisas que são penduradas, são próximas às pernas. Eu não sei se você teve essa impressão que eu tive, que tipo, o Final Fantasy Tactics parece que ele fez a arte dele pronta pro cara jogar no jogo, porque é exatamente igual. Eu ia dizer, cara, o desenho dele não se perde nem no pixel, nem no na modelagem, sabe? Você ainda reconhece muito. Não, e um detalhe a mais. Se eu não me engano, ele usa até a mesma cor que é colocada no jogo. Uh-huh. Ele usa umas paletas muito próximas, pelo menos, dos jogos. E sim. Eu tenho do Final Fantasy Tactics uma coleção que é cinco figures, né? Cinco bonecos. É tudo... Não tem articulação, tá? Um do Hansa, um do Delita, Ovelha, Vermelha, Agrias e Mustádio. Mustádio? Não, é do Balti. Fico puto com isso, que não é o Mustádio, é o Balti. É porque é do War of the Lions. Mas foda-se, enfim, aceita. Roubaram a posição de Mustádio Bonanza. Roubaram o melhor de todos. E aí são 5 bonecos que, quando você olha pro boneco, cara, se você tirar uma foto e chapar aquele em 2D, é o desenho do cara. E, na verdade, é um boneco em 3D. E de qualquer ângulo que você olha, é plenamente reconhecível o desenho do cara ali. Parece que é esculpido por ele. Isso é pro Tactics. O boneco da Agnes, que vem no Bravely Default, edição de colecionador, caralho, é pior do que essas miniaturas 3D da Turma da Mônica que estão vendendo na banca agora. Porra! Só que a da Mônica é R$9,90. A edição de colecionador do Bravely Default foi um rim e um fígado. Mas o... Pô, ele facilmente, tirando o pessoal da Capcom e da SNK, porque, enfim, o pessoal de jogo de luta, eu tenho uma predileção maior, esse cara facilmente é o cara com os desenhos, eu fico babando por mais tempo consecutivo olhando sem perder o foco. É claro que o fato dele ter feito o jogo que eu mais gosto ajuda. Dois dos jogos que eu mais gosto, né? Porque o Tactics Ogre, que é o jogo que o Final Fantasy Tactics copia, no remake ele fez a arte. Então teve uma reta... Aí fudeu, né? Teve uma retroalimentação aí da cópia. Mas esse cara é sensacional. Eu ia comentar que tem essas coisas que a gente esquece que ele mexeu também, que ele fez arte do remake do Final Fantasy 3 pra DS. Do 4 também, eu acho. Aqui não, na 4 não, hein? Não, só do 3, eu tô vendo a lista. Tô com a lista aqui aberta. Acho que do 14 também foi ele, não foi? É, e ele trabalhou no 14, que eu também sempre esqueço. Mas se você ver as roupas parecem coisa dele. É, o 14 eu não sei de nada. É como os personagens são mais... Tem mais feições humanas, tem nariz... A gente não reconhece, cara. Ah, sim, você reconhece, mas é o que eu falei, a roupa você reconhece, os personagens não parecem deles, são só genéricos de MMO de fantasia. E a parada do Bravely Default é que ele já não fez uma arte toda tão em SD, pré-SD, como ele fez o Tactics. Tem até desenho da Agnes metida gostosona lá, meio com a perna toda aparecendo, mas sem nariz. Então ele faz desenho da mulher de biquíni sem nariz. Importante não ter o nariz. Não, nada. Ah, nariz estraga os seres humanos, cara. Quem se importa com o nariz, né, cara? Quem se importa com o nariz? Né, cara? Porra. Vocês vão puxar mais algum aí? Eu ia falar um outro aqui. Vai, mete. Fala aí, cara. Pode falar. É um polêmico, é um recente polêmico. É o George Kamitani. Ah, pô, eu ia falar desse cara. Cara, ele tava na minha lista, cara. Eu só não gosto do Dragon's Crown. O resto eu gosto dele. Tava na minha lista, eu ia dar a mesma opinião. Na real, a arte dele é muito boa. Na real, eu não é que eu não gosto do Dragon's Crown. É que eu não gosto de gostar do Dragon's Crown. Porque tirando a... Eu sou pra caralho. Tirando a feiticeira moer pra caralho com peito voando, física de peitos, né? Como diz uma amiga minha, quem desenha peitos assim nunca viu um peito na vida. E a Amazônia não. A Amazônia é errada e é maneira, assim. A Amazônia é muito legal. O melhor desenho do Dragon's Crown dele é aquele que são os três anões pelados um atrás do outro, assim, que tipo. Cara, é brabo. Cara, é que o Dragon's Crown tá muito bem, todo mundo tem um problema de escoriose e brabo, cara. Cara, mas na vida real também, cara. Pode crer. Desenhista, sobretudo. É verdade. Uhum. O Kamitani manda muito bem, ele, apesar dos pesares, né? Porque a discussão sobre o Kamitani não é sobre a qualidade da arte do cara. Tipo, ele tem um conhecimento técnico muito animal. Ele não fez só o Dragon's Crown, não. É a moeda, né? Vocês podem ver que ele fez, se não me engano, o Odin Sphere dele também, né? É, eu ia mencionar ele justamente pelo Odin Sphere e pelo o Muramasa. Cara, a arte do Muramasa é muito Muramasa boa. É dele, né? Caraca, pode chamar o Muramasa. Ele é o artista da empresa. Ah, e o... Só antes que eu esqueça do Yoshida, que a gente trocou o artista, o jogo que a Platinum tá fazendo com a Square, que vai ser ano que vem, o Automata, que é a sequência do que é a sequência do Drakengard, é dele também, né? É porque lá a boneca principal, não dá pra ver o nariz dela de todo modo, ela tá com a cara quase estampada. Mas também não tem nariz, então, enfim, indo pro Kamitani agora. Tem um cara também que manda muito bem, que tá fazendo algum sucessinho agora, porque o primeiro jogo que a empresa lançou, a Otem, eles mandaram a Revenge Labs, Lab Zero, tipo, tem tanto estúdio envolvido que eu já nem sei qual é o principal. Acho que é da Reverge. O Schoolgirls, Alex Arad. E ele agora tá trabalhando. Eles estão trabalhando no RPGzinho, tá ligado? O Caraca, esse cara é muito maneiro. É um RPG Metroidvania. É isso aí. Eu joguei o demo, é muito bom, cara. Muito bom. Eu financiei. O demo me ganhou. Não, e é maneiro, porque nesse Indivisible, a protagonista é tipo aquela Nadia daquele anime da Gainax nos 90. É uma menina bem morena, quase mulata, de cabelo curto. E eu fico muito na dúvida se é uma homenagem ou uma cópia. Mas eu dei dinheiro assim mesmo. Eu espero que é muito bem animado. Mas ele, como concept mesmo, ele manda muito bem, tá ligado? Tipo, as ideias dos personagens, é tudo muito bacana, cara. Não é só aquela que parece personagem de 30 de animação, cara, é animal. Uhum. Esqueci o nome dela. Peacock? Peacock. Eu ia dizer, cara, eu conheci Chico Girls, não foi, tipo, pelo jogo, porque eu acompanhava esse cara no DeviantArt. Sim. E um dia eu esbarrei um concept dele pro Chico Girls, eu falei, caralho, essa porra tá fazendo jogo. A melhor tava pra sair. A melhor é a Cerebela. Eu gosto do Big Band, cara. O Big Band é demais, cara. Big Band o Big Band, eu acho que ele tá no lugar errado. Pô, cara, eu gosto do que não foi aceito, cara. O Tubarão, né? Tubarão. Ele é bem maneiro, cara. Nem sei qual é. Não, é porque ele não uma foi... mulher tubarão, eles tiveram votação entre uma mulher e um tubarão. E as pessoas ficaram... Porra, mas o nome do jogo é School Girls, não é? A mulher em vez School de Girls and the Shark. Porra, mas é um tubarão, cara. Tem o Big Band, um tem o Bell. É o wrestler da cadeira. Cara, só os esqueletos têm obrigação de ser garotas. Tá no nome do jogo. Se você não é um esqueleto, você não tem essa obrigação. Você fez uma piada no nível do Vado Luda agora. Eu vou mandar você parar. Cara, ele é irado, esse tubarão. Ele é irado, esse tubarão. É, ele tá bem assim, irado, cara. Porque ele, tipo, tirou as fotos, tá ligado? Uma tubaroa furry, todo mundo ia gostar. Pode crer. Como ele seria furry? Olha só, eu faço uma tubaroa furry. Não, cara, porque furry vai além do pelo. É tipo, cara, uma rapidez de subcultura, cara. Já Renan, eles não sabem nada sobre furries. Eles sabem o que você cara, eu tô num fórum de furry justamente pra tentar vender minha arte pra eles. Ainda não consegui, cara. Eu odeio furry. Que o furry vai revolucionar o sexo. Que você não viu no VR. Cara, ele já revolucionou no meu dia a dia. Eu tô bem já, porque eu sou peludo. Eu também, cara. Já sou peludo, tô bem. Tô na moda. É todo o que você precisa, né? É, já tô tranquilo. Eu e Kilenato estamos feitos já, mané. Eu vou. Se a gente for sair do Kamitani agora, puxar um nome que eu gostaria, inclusive, de abrir no Twitter depois um tópico de apreciação à arte de Kinune Shimura. Uma das minhas favoritas e do Daigo também. Primeiro, é um detalhe importante, né, que muita gente passa despercebido porque o nome japonês, a gente não tem a vivência de saber qual é o sexo da pessoa pelo nome, a menos que seja algo tipo, sei lá, Kaneda, que no Nishimura é uma mulher, antes de mais nada, e é engraçado porque metade dos nomes importantes de Street Fighter 2 são mulheres, só basicamente a desenhista e a música, já é metade. Jogo sexista. É um jogo sexista pra caralho, é um jogo de empoderamento femininja. Então, aqui no Nishimura, ela atravessa aí 700 mil jogos que a galera jogou da Capcom, e agora mais recentemente coisas fora da Capcom também, tipo aquele Code of Princess, que eu comprei porque o desenho era dela e eu acho que o jogo nem é tão bom, que eu achei que fosse da Vanillaware no começo, e depois eu comprei que eu vi que não era, eu sou um idiota, e esse Zero Escape esse RPG japonês recente... É uma visual novel. É uma visual novel meio, sei lá... Meio com puzzle, né, cara? É aquele A Última Recompensa da Virtude é dela? O 999 também é. Ah, é? É, os dois que saíram, um pra Vita e um pra 3DS são. Um é Virtues Last. É, a última recompensa da. É isso aí que o Diego falou. E o 999. 9 pessoas, 9 não sei o que, 9 portas. É uma parada dessa. Ah, é dela também? Uhum. É. E esse desenho aqui, a arte daqui no Nishimura, eu não sei se ela foi character design especificamente de algum jogo Street Fighter, por exemplo, né? Dos jogos de D&D ela foi. Dos dois, o Tower of Doom e o Shadow Over Mistara. E, porra, por muito tempo. Aqueles conceitos, né, foram coisas que me orientaram a quando eu ia jogar RPG, eu falava, caralho, cara, o RPG é isso aqui, o AD&D, eu jogava AD&D, eu sou muito velho. O AD&D é essa parada aqui, meu. O meu guerreiro é esse maluco de armadura dourada aqui, tipo um Cavaleiro do Zodíaco. E foda-se. E olha essas duas espadas legais que ele tem, cara. E olha essas espadas maneiras que ele tem. E olha essa elfa, essa Didlitz aqui, genérica, que eu nem conhecia, mas já me amava. Oi, Lapso, uma pergunta. Eu acho que eu já devo ter feito algum podcast, mas você tem qual é a ligação entre Shadow Over Mistara e a mulherzinha do Jojo? Esqueci o nome dela. Ligação entre Shadow Over Mistara e a mulher. É a mesma mulherzinha. No jogo de Jojo tem a mesma mulherzinha que faz a Tiff do. Ah, linda. Caraca, lembrei. Não, é a Maria. É o mesmo Sprite. É, Maria. É literalmente a mesma porra. Não. Ah, não, é Mariá, né? É Mariá do Jojo. Então, olha só, o Senhor Eternidade. É, provavelmente a ladra do Shadow of Mistar é baseada na Mariah do Jojo. É, esse Jojo que tem essa boneca, que tem esse capuz vermelho, cabelo meio branco e óculos, é de... parte 3 é 90, mais ou menos, por aí. E o Shadow of Mistar é 95, 6. Então... O desenho dessa aqui no Nishimura, se você pegar, por exemplo, a capa de um desses Zeroscapes atuais, acho que é o Virtuous, não sei o que, Last Reward, o desenho de um dos bonecos na capa, que é uma cara de um cara, eu já confundi com o desenho do Hiroaki, que é o autor de Jojo. Eu acho o desenho dela, em alguns momentos, lembra um pouco dele. Eu acho que ele é meio que uma das influências que ela... É, uma das inspirações que ela tem. No... A inspiração você não sabe se é daquela Rapidinho, como é que... Eu não conhecia ela, não. Kinu Nishimura. K-I-N-U Nishimura, do jeito japonês aí. Mas o... Tá, Kinu Nishimura. Isso. Se você procurar... Tu tá falando Kinu Nishimura, tu tá falando tudo junto, pô. É, pô. Aqui pô. Acho que eu sou carioca. Eu ia fazer um comentário também, assim, que eu tô vendo os personagens dos Zero Escape, e essa coisa desses artistas de jogo de luta, eles têm uma coisa muito importante de, tipo, fazer os personagens se diferenciarem muito um do outro, assim. É. Você consegue enxergar um claramente destacado do outro nas imagens, mesmo com o elenco todo junto. É, isso é uma característica que eles têm que eu acho sensacional. Até por isso... Você pode falar, Pedro. Uma parada que eu já falei algumas vezes, assim, não sei se em podcast, sei lá, ou conversando, um cara que eu acho que está muito bem como character design de jogo de luta é o Kishimoto, do Naruto. Porque ele tem essa característica também, assim, os bonecos dele têm a profundidade de um pires, mas em termos de arte, se você botar um elenco de Naruto, todo mundo no lado do outro, pelo menos até onde eu li, nunca vi ninguém ali, tipo, tirando os dois primos. Eu ia falar que o pior, assim, tipo, do final é que justamente ele vai perdendo isso com o tempo em Naruto, cara. Eu parei a tempo, então. Com o tempo ele vai... Surge um outro que se destaca, mas a maioria vai ficando meio genérico, vira um grupinho de gente parecida, todo mundo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Oda também, do meu coração falar isso, porque eu gosto muito de One Piece. Mas o outro começou a cair nos mesmos clichês, assim, tá ligado? Mas ele fez um personagem super distinto. Tá, mas todo mundo é meio maluco, com o ombro largo e a cintura estreita, ou o contrário. Gente, vamos fingir que o One Piece não existe enquanto ele estiver meio pra baixo. Vamos esperar ele melhorar e a gente volta a falar dele. Vamos lembrar o Water Seven. Mais uma parada do pivô. Water Seven, aquela saga. Fala aí, Gilson. A parada que você tá falando aí dela fazer os personagens diferentes. Isso é uma coisa que até quando você vai aprender character design, que puxa muito, é você criar silhueta diferente pros personagens. Muito em mangá você não vê isso. O pessoal, às vezes, o cara sabe desenhar um tipo de rosto, um tipo de corpo, e vai embora naquilo ali, entendeu? Mas quando o cara é um bom character design, tu vê que ele faz silhuetas diferentes pra cada tipo de personagem, pra poder até diferenciar mesmo. Tu vê isso muito mais em West, né? Aqui nos character designs ocidentais. Isso até reforça o que o Shimane estava falando, porque, tipo, quando o Oda começa a fazer todo mundo, tipo, de cintura fininha e o ombro largão e cabeçudo e esquisito, todo mundo vai ganhando a mesma silhueta esquisita. Por exemplo, então a Robin, deixa de ser esquisita. A Robin e a Boa Hancock, se botar a silhueta é igual, as duas. Eu ia dizer, a maioria das mulheres do Oda tem a maioria mesma silhueta. É igual. Agora que a Nami virou uma mulher de cabelo grande e peituda igual a todas as outras também. Antes ela era... eu acho que a parada da Nami é que ele tinha aquela bonequinha Nami que ele achava maneira. Como ele casou com a atriz que fazia Nami no musical lá, ele falou, cara, agora eu já tenho em casa, agora eu quero outra. E aí ele, sei lá, mudou a boneca dele. É por isso igual a todas. Que eu falo da silhueta, por isso que eu gostei do redesign dos personagens do KOF 12. Do 12 ou do 11 que mudou? Foi do 12, 13, né? 13. É, fica todo... é no 13. Quer dizer, pode ser que seja no 12, mas eu ignoro a existência dele, então eu vou falar que é no 13. Uh-huh. Que o Ralph fica gigante, etc. Eu gostei por causa que ele deu característica pra cada personagem. Mas eu gostava muito do Shinkiro, mas ao mesmo tempo eu acho que alguns personagens perderam muito, cara. Não, Ralph mas Clark, eu gosto quando exemplo. Os personagens são diferentes. Não, mas olha só. O problema, porque o Ralph Clark... Mas, por exemplo, a King tinha um design muito diferente das outras personagens femininas. Ela era meio troncuda, tá ligado? Tipo, e ela ficou toda mignonzinha, tipo, igual a Mai, tá ligado? A King foi o waifuzada. Ela foi muito waifuzada. Eu achei feio, porque, tipo, não tem nada a ver com o que eles passam de personalidade dela, tá ligado? Tipo, ela ser... Sabe, e o jogo de luta tem muito disso, né? Da personalidade se traduzir no corpo do personagem. Isso foi, pra caramba. Isso foi o Falcon que fez essa merda. Antes não era assim, não. Não, isso, o Falcon fez muita merda, cara. É, ele é um merda. Daniel, eu gosto, mas ele é um merda. A parada da King é que ela claramente, quando você entra, quando ela entrava em cena, tipo, sei lá, no, até o 2002, por exemplo, você via aquela mulher lá, tsundere, com roupa de garçom masculino e foda-se, vai desfiar porrada, tá ligado? Quando entra agora no 13, por exemplo, a calça dela já deixa de ser uma calça com corte todo reto e vira aquela calça que é meio larga na ponta, boca de cima, acho. Boca de cima. Uma calça, mas com um corte mais feminino, coisa que antes não tinha. Ela tinha uma silhueta quadrada antes. Ela só tinha peito. Ela só tinha peito, né? Sabe uma também que eu achei que ficou muito merda nesse Athena, cara? Que eles foram tentando deixar ela mais e mais anime no passar dos jogos. Ao partir do momento que ela parece deformada agora. Ela ficou muito estranha. A Athena ali o Kensu também, né? Eu gostava do Kensu com cara de molecão e ele comia batata. É, na real, é um bolinho o bolinho do Alex Kidd. O que eles fizeram, no fim das contas, foi pegar o Athena e o Kensu e devolver eles pro que seria o character design do jogo. Psycho Soldier, né? Do primeiro jogo deles. Olha, até que não, porque o Kensu usa aquela roupa de Kung Fu esquisito e no Psycho Soldier ele é tipo um motoqueiro. Não, tudo bem, mas assim. Ele virou um motoqueiro. Porque já tem, sei lá, o Robert. Já tem o Ryo que anda na sua moto e diz: talvez eu precise usar o Raul Shokoken sem enfrentar pessoas armadas, né? O lendário meme do jogo de luta. Mas é aí que tá. Fala. A Athena tem um problema dela no 13 que começou naquele SNK vs Capcom, que foi utilizar aquela Athena de cabelo rosa, de biquininho, estilo a deusa do Psycho Soldier lá, do primeiro. Do RPG também. E daí descambelhou, tá ligado? E antes você tinha, na verdade, um The King of Fighters em que os personagens, eles ficavam mais velhos com o tempo. Então, a Athena, sei lá, em 96, que sempre que na apresentação dela, 98, ela vai trocando as roupas que ela usou ao longo do jogo, começa com o uniforme de escola e vai trocando, blá, blá, blá. Então, eram bonecos que estavam ficando mais velhos. E agora, você pasteurizou a passagem de tempo em The King of Fighters, e meio que a Athena virou a garotinha de 14 anos pra sempre, tá ligado? Isso... É engraçado, porque se você pegar ela em todos os jogos, você vê ela envelhecendo e depois ela rejuvenescendo de novo, até ela virar um ET. Eles também resetaram as idades de todo mundo, então não é só a Athena, mais visível nela. Tudo bem, é porque realmente, assim, agora que tá no 22º ano de The King of Fighters, o Kyo ia tá com 40 anos. Cara, eu queria jogar com um Terry de cabelo branco e uma bengala, cara. Ele não ia precisar. Pra alguns personagens, essa coisa da passagem do tempo pode ser mais... Você pode abstrair que não faz problema, tipo o Ryo. Naquele Neo Geo, aquele Battle Coliseum, aquela coisa esquecível, o Ryo, ele tava de Mr. Karate ali. Ele já era um cara velho. E o Robert também. Os dois estão velhos. E o Terry... Robert vira o Sidney Magal, glorioso. Vira o Sidney Magal. Cara, o Ryo virar um novo Mr. Karate é genial, cara. Isso tem que acontecer canonicamente. Mas que começou naquele Fatal Fury, aquele Wild Ambition. Que ele parece o Anthony Kiedis. Ele entra como Mr. Karate. Ele é um boneco secreto e é o Mr. Karate. O Terry, o Ryo, o Robert, esses caras que já eram um pouco mais velhos do que o Kyo, por exemplo, que era um moleque, e que o Iori, que era só um pouquinho mais velho, esses caras ficarem mais velhos, tipo Tekken, onde o tempo passa, porra, Terry, por exemplo, é um pão no Tekken, tá ligado? Se ele ficar velho, foda-se. Passa naquela. O Kyo até foi ficando velho, cara, até ele terminar a escola. Ele terminou a escola e ele perdeu a habilidade de envelhecer. Ele não terminou a escola. Ele largou a escola e ele perdeu a habilidade de envelhecer. Por isso o Goro parou de falar com ele, porque o Goro manda ele claramente no final do P7, vai terminar a escola. O que o filho da puta fez? O pior que eu gosto, cara, do desenho do Shinkiro, que era o artista original do KOF, só que, sei lá, todo mundo tão igual no desenho dele. Ele desenha pra caraca. O Shinkiro, eu acho o seguinte, o desenho dele também parece meio que desenho de moda. Tipo, todo mundo lá de biquíni, sunga na praia, não sei o quê. Eu acho o desenho dele foda pra caralho. Mas eu gosto mais do Shinkiro agora na Capcom do que na época dele na SNK. Ele dá uma refinada também. Ele tem mais possibilidade de criar, né? Tem coisas diferentes pra desenhar. Não sei, eu acho que na SNK você tem uma possibilidade de criar mais coisas, porque, enfim, se eu desenhar um Iori com uma roupa um pouco diferente, pode ser que entre no jogo. Se eu desenhar um Ryu com alguma coisa que não seja um kimono e uma porra de uma faixa vermelha, o problema pessoas é que reclamarão. É descartada. Não, isso aqui não joga fora, não vai entrar. Tem essa parada, entendeu? Então, assim, dos cinco artistas de The King of Fighters pré-hiato, né, por assim dizer, Shinkiro, Hiroaki, o Nona, aquele Ogura e o Falcon agora no final, pra passar a ideia dos personagens, eu acho que o Shinkiro é o melhor de todos. Você olha e você entende, ah, esse cara aqui, ele usou uma roupa assim, eu consigo entender qual é o tipo de tecido pela roupa. É, agora, pra passar uma ideia de bonecos em movimento, etc, o que eu gosto mais é o Falcon. Mas, enfim, ele é discutível pra caralho. Ele é meio merda, na real. Eu acho que sou imbecil. Eu acho que o Shinkiro, ele é, tipo, ele é bom realmente nessa coisa da roupa. Assim, ele é bom criar o personagem, mas o resultado final dele, alguém pode pegar o que ele fez e fazer melhor muito fácil, sabe? O Shinkiro no Marvel 3 agora, né, o artista, um dos artistas do lado da Capcom foi ele, né? Não era... As capas, acho que as duas versões foram o... Qual é o nome daquele cara da Marvel, o Daigo? Desenhou o Homem de Ferro, o Extremis. Adigranov? Adigranov. Eu acho que as duas capas são do Adigranov, ou a do Ultimate, pelo menos, é do Adigranov. O Adigranov fez uma delas. A primeira é do Adigranov, o Valhilla é do Adigranov e o Ultimate é o Shinkiro. Então, na capa do Ultimate Marvel 3, por exemplo, já vê, sei lá, um Gavião Arqueiro apontando arco, coisa que na época dele de SNK ele não fazia, tá ligado? Verdade. Então... É porque nunca deram também pra ele. Também ele não tinha ninguém com arco e flecha pra apontar, também tem isso, realmente. Mas é uma... Pegava o florete daquela mulher. Ela pegou ele assim que acabou, que ele saiu da SNK, a capa foi meter a mão no cara. Esse cara, ele meio que é realizado, né, cara? Esse cara praticamente, ele, sei lá, jogou no Real Madrid a vida inteira, aí o Real Madrid faliu, o Barcelona contratou ele, né, cara? Ah, tu mandaria, ó, vem pra cá, vem trabalhar aqui. O cara deve ter ficado, tipo, 12 horas desempregado. Apenas. Cara, isso é muito real. Tem vários concept artists, na verdade, que são assim, né, cara? Essa aqui no Nishimura, por exemplo, que a gente falou, ela não deve ter ficado muito tempo longe da Capcom. Eu não sei nem se ela parou com a Capcom, mas eu não lembro a última vez. Deve estar free hoje em dia. Deve ser free agora pela liberdade da coisa, né? É, deve ser free agent que, tipo, todo mundo quer contratar, então sempre que a Capcom vai fazer algo novo, chama ela, né? No Street 4 ela ainda desenhava, por exemplo. Falando de outra mulher, tem a Kojima Ayami, né? Do Castlevania. Castlevania, é. Essa menina é boa, mas ela é mangaká, né? Tipo, ela tem que ter tempo das bagacinhas pra poder fazer pra videogame também. Mas o desenho dela me lembra um pouco o jeitão do Amano. Só que menos... Não sei se estilizado é a palavra. Não, menos Amano. Ela é mais barroca. Ela tem uma coisa com pintura de tinta pesadona, assim. Eu acho o desenho dela mais sólido. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Eu acho menos confuso. Não, eu entendo o que você quer dizer. Não, ela se atém bastante às proporções da parada. Tá ligado? Tipo, é mais certinho, assim, menos desconjuntado, né? Se você pegar, por exemplo, aquele pôster do Symphony of the Night clássico, né? Que tem o Alucard, embaixo, assim, tem o Belmont, e aí tem o Drácula mais em cima e o castelo no fundo, e umas rosas ao redor. Ah, e a Maria. Sim. Tenta imaginar esse desenho pelo Amano, pra dar uma opção, entendeu? Vai dar um merda. Vai tipo, todo capa. Mundo imaginando um borrão, tá ligado? Assim, agora. Não, cara, primeiro que eu tô imaginando já todo mundo numa pose um pouco mais glamurosa. Glamurosa rainha do Olhar de diamante. Olhadas, quer dizer. É exatamente isso. O Amanda tem uma mania de desenhar todo mundo voando, com uma parada meio o cabelo assistindo, o pessoal tem que estar se esticando. O Amanda não tem uma mania de desenhar foda-se, cara. Ele não liga pra nada, na verdade. Ele fala assim, cara, esse é o meu mundo, eu que sei, cara. Mas o chão, cara? Não existe chão, é o meu mundo, porra. É o meu mundo, né, cara? Para de verdade, bota uma raiz, bota. Caralho. Mas eles têm que estar pisando em alguma coisa aí. Passa um pincel grosso, assim, aparece uma raiz no quadro, tá ligado? Tipo, ele faz qualquer merda. Mas a Kojima, ela parece que ela conseguiu pegar o Castlevania e misturar. Ayami ou Kojima, sei lá. A mulher lá. Ela conseguiu... mulher é Kojima, né, cara? Bizarro, né? Uhum. E não deu nada a ver. Será que? Não deu nada a ver. Cara, quando eu era criança, eu estava com... Quando eu era criança, tipo, parece que foram 700 milhões de anos atrás, né? Não, tipo, há uns 10 anos atrás, eu estava convicto de que ela era parente do Kojima, cara. Alguém me falou isso, eu falei, não deve ser. Não, mas olha só, o primeiro trabalho. O primeiro trabalho dela com o jogo é o Symphony of the Night já, né? Então, de onde saiu essa mulher, tá ligado? Porque assim, tá, tudo bem, pode ser que o Igarashi tenha visto. Mangá, mas que mangá? Eu nunca ouvi falar dessa mulher, é isso que eu tô falando, entendeu? Pra mim é a mulher do Symphony of the Night, pra mim, mas. Eu tô procurando agora o que ela fez em mangá. Acho que aquele 12 Stories é da. Eu tô entrando no famoso quem? Baku Updates aqui, cara. Vai, olha aí no. Olha aí no. Cara. No Anime News, vê se tem. Olha só, a coisa mais antiga dela, ela fez Wicked City em 85. Wicked City é do caralho. São Drácula Drácula X em 97. E Fukushiu no Kyoko em 2005. Ela só fez essas três coisas. De anime e mangá, você fala. Ah, de mangá. Aham. De mangá. Caralho, Wicked City, bizarro. Pô, pornozeira, Daigo. Wicked City é softcore pra caralho. Porra, é bem Lenda do Demônio. Passaria na Band fácil essa porra. O que eu acho legal é que ela conseguiu pegar o Castlevania e misturar legal com o livro lá daquela mulher, da Mulher do Arroz. Mulher do Arroz, que legal. Anne Rice, a... Caralho, que espantiro. Nossa. Eu adoro isso aqui, cara. Eu tô vendo as ilustrações de Castlevania e eu acho que o Ximenes botou perfeito, cara. Ela tem uma arte barroca. É verdade. Eu não estudei porra nenhuma do que vocês estudaram. Eu não sei opinar sobre essa parte. Só sei que vocês sabem primeiro ou não. Tipo, isso é o máximo que eu faço. Essa hora que a gente para e fala. Cara, de elevador. Sabe aqueles quadros? Sabe aqueles quadros gregos? A gente tá todo mundo muito dramático e tudo muito escuro. Isso é barroco, cara. Ah, entendi. É tudo muito escuro e de repente tem uma cor assim. Um barroco. Barroco pra mim é brilhante. Barroco pra mim é matéria de segundo grau em literatura, assim. A literatura. Uma vez por semana tem aquela aula de literatura. Não, barroco, aqui do arcadismo e do Tomás Antônio Gonzaga. Barroco é um movimento artístico, né? Tipo... várias paradas, Aquele aleijadinho... Ele não é um movimento, né? Ele é uma fase. O aleijadinho é barroco, por exemplo? Tá, então eu... Cara, peraí. Eu continuo sem saber o que é, mas beleza, eu aceito. O aleijadinho é considerado o barroco brasileiro. Eu não sei, ele entrou no início do Rococó, né, cara? Rococó era o nome de uma lanchonete da hora daqui. Caralho, irado. Eu sou professor de arte, eu tinha que ter certeza dessas coisas. Não, ele entra no começo do Rococó, assim, com certeza. Eu só queria fazer um aviso que, se alguém estiver vendo o Masterchef agora ao vivo, que nem eu tô vendo aqui no Mudo, essa Raquel que saiu semana passada, essa mulher é a waifu do ano na televisão brasileira. Parabéns, essa senhora. Mas é isso, enfim. Voltando aí. Essa senhora. Raquel Masterchef, deixa eu procurar aqui. Opa. Olha só. Tem um cidadão. Continua o assunto, cara. Continua o assunto. Já vai classificar o movimento da arte no qual ela se enquadra. Tem um cidadão que também japonês, né? Que tá muito em voga atualmente, porque, sei lá, parece que o Ocidente descobriu Persona ontem. O Shigenori Tsuyajima, que é o artista de Persona. E daquele Catherine também, né? Acho que o Catherine, quando o Catherine saiu, Persona tava muito mais nicho do que é hoje em dia. Aqui no. Pronto, aqui, do lado de cá. Que é o artista de Catherine. Persona meio que começou a se popularizar, ele virou nicho, mas não tanto nos 3 e 4, e tipo, depois que saiu o Catherine e anunciaram 5, ele deixou de ser nicho. Não dá mais pra considerar a Persona nicho, cara. Porque não tinha nada em inglês, né? Antes, é difícil jogar. Deixou de ser nicho antes ainda, cara. Não, cara, no 4 ele ainda era, cara. Quando saiu o anime do 4, ele deixou de ser nicho. Cara. Mas o anime do 4 saiu depois de Catherine, cara. Sério? Saiu depois. Cara, olha só. Crianças, o Catherine. Vem o anime, vem o jogo de dança, jogo de luta, porra toda. Foi depois, cara, do Catherine mesmo. Catherine é tipo de 2010 ou 11. É 2011, sabe por quê? Eu quase perdi o meu avião de volta pro Brasil pra comprar o Catherine pro Ludobardo. Eu ia comprar pra mim e pra ele, mas o meu cartão passou dois, eu só comprei pra ele, pro Xbox dele. Até hoje não joguei essa porra desse jogo. Tinha que ter um momento de lore, né, cara? Tinha que ter um lorezinho. Por isso eu falo, é muito velho esse jogo. Esse jogo já é bem velho. E tem. Na Evo tem torneio de Catherine. É velho. Quando, eu não sei como, mas os caras fazem torneio de Catherine na Evo, pode procurar. Mas tem que ser muito doente. Pra ficar jogando aquela daquele joguinho chato. Pra você ver que essa tese de que deixou de ser nicho é falsa. Primeiro porque videogame é coisa de nicho. Né? A gente tá aqui, afinal, gravando um programa sobre videogame. Mas, aceito isso, sei lá, acho que tá menos nichoso do que era. Eu tô falando deixar de ser nicho dentro do nicho. Porque, tipo, o Persona era tipo, porra, eu não aguento mais jogar Final Fantasy. Aí você descobriu a Persona. Agora quem joga Final Fantasy já sabe Persona no mesmo nível. E daqui a pouco, cara, se Final Fantasy não fosse Final Fantasy, talvez Persona ficasse mais conhecido. Cara, Persona. Não, o Final Fantasy até. Porque, tipo, tipo, por causa do Persona sair agora também. Eu ia dizer, cara, você pergunta pra um moleque que joga RPG o que é Persona e o que é Dragon Quest, ele vai saber te dizer muito melhor o que é Persona. Óbvio. Malhação Persona Múltipla Escolha Edition. Eu topo. Waifu. Esse cara tem um trabalho de cor muito bom, cara. Shignori. Tem, o Shignori é muito bom. Eu não tinha entrado em contato com ele no Persona. Eu entrei em contato com o Shignori no Catherine. Mas eu não sabia que ele tinha feito o Persona 2, tá ligado? Não, o 2 é de caneco, não? O 2 é de Play 1 ainda, né? E são dois jogos. O Persona 2 é aquele que são dois jogos. Na verdade, eu tava olhando aqui. É, o 2 é do Kazuma Kaneko, que faz os outros jogos. Não, o 2 é do Kaneko, mas é por isso que eu fiquei bolado que eu tava olhando aqui. Ué, mas o 2 é do Kaneko, não, eu tô olhando a página dele aqui e ele participou do remake, aparentemente, do Persona 2. Aí sim. O Kaneko é o cara que faz o Tensei até hoje, não é? É. É o Shin Megami Tensei, até o 4 ainda é esse cara. Eu curto muito o character design do Kaneko. No 4 é onde eu menos gosto dele. O 4... Cara, eu acho muito legal, porque, tipo, o Kaneko, ele tem uma pegada de... Uma pegada que, cara, eu acho incrível. Que é a cara de anime que tu via na TV de tubo, tá ligado? Porque as cores são mega lavadas. Assim. Eu gosto muito quando ele trabalha assim, cara. Anime tipo Satã 666, que passava na Manchete e a sua mãe... Exatamente. Não, e eu acho demais essa pegada. Eu acho demais. Cara, acho que quando ele começa a puxar muito pro lado do moderno, eu fico até meio... volta, cara. Não, cara, o desenho do Kaneko, eu vou te falar o que é. Era aquele desenho nebuloso que passava meia-noite no Locomotion em 99 e você não via porque você tinha Sky e só na DirecTV que passava. E aí você tinha que ir na casa do seu amiguinho ver, tipo, sei lá, Gazarak. É bem cara desse cara. Aquele negócio tipo Gazarak, Pet Shop of Horrors, tá ligado? Essas paradas bem estranhas, assim. Gazarak não é dele, não? Fala nisso? Cara, o desenho é igual, mano. Não, Gazarak é do cara de Votons. Do Votons? É, cara. A mancha na carreira dele. Esse corte de cabelo todo reto, porém... Do protagonista do Tensei 4, que é uma... É Shinsengami essa porra, não é? Esses caras do 4? É aquela polícia japonesa lá da era Meiji, essa porra, né? Eu acho que é... Eu não tenho certeza, mas imagino que sim. Pelo menos referência é. É, né? Essa roupa aí, azul aqui. Eu tava verificando aqui, porque vocês falaram do qual o nome desse cara? É, Kazuma Kaneko, sei lá. Kazuma Kaneko. Então, eu tinha quase certeza que ele não era o character design principal do 4. E eu tava certo. Não é. É porque o 4 é um jogo feio, né, cara? Sim. Qual é o do 4? É um cara, eu acho que é Masayuki Doi. Ele fez o design de alguns monstros e... Esse é o cara que fez o design lá do Pinto que vocês gostam tanto? Não, esse cara é o cara do Trauma Center, cara. Ah. Mara? Aliás, eu tô vendo aqui, cara, eu não sei se é um fanart, mas ele fez alguma coisa pra... O Kaneko fez alguma coisa pra Devil May Cry? Deve ter feito, não, muita deve, gente fez. Não, deve ser um fanart, mas muita deve gente fez, É porque tem uma imagem que parecia muito, tipo, o Dante e o irmão, naquelas formas de demônio, só que no traço do Kaneko. Mas aí, talvez tenha alguma coisa dele, porque ele tá... O Dante aparece no Shin Megami Tensei 3, né? É, cara. É aquele que depois... Como é que é? Ele foi substituído pelo Rai, sei lá, das contas lá. É, porque era o Kuzunoko, né? O Kuzunoko. Ah, não, eu tô olhando aqui, parece que tem sim, cara. O Kaneko fez. Ele e o Dante e o Virgil. É, viu? Tava vendo aqui, eu tava vendo se era dele mesmo ou se era fanático. É por causa desse skin off aí. Caralho, tem uma cidade de cabeça pra baixo, um negócio assim. É, exatamente. O quê? Symphony of Light? Não. Aquela música do Hall Seixas. Era a cidade de cabeça pra baixo. A gente usa o teto como capaz, vai. Eu ia falar, o que mais potencializa essa coisa da arte dele parecer esse anime... Da Locomotion, que passava meia-noite, é o digital Devil Saga, cara. Que todo mundo usa aqueles pseudo plug switches cinza e todo mundo é muito steampunk, não é? Cyberpunk e gente de dread roxo. O digital Devil Saga. Olha só, deixa eu só interromper porque eu achei aqui o que aconteceu com o Kaneko com o Devil May Cry, cara. Ah, fala aí. Morreu. Ele fez uma deal com a Atlus e as Trigger Forms do Devil May Cry 3 foi ele que fez o design. Faz todo sentido. Olhando em retrospecto, agora faz todo sentido do mundo. É porque, olhando elas parecem as formas de demônio do Digital Devil Saga, só que mais coloridas. Sim, exatamente. Pra mim parece quando o Super-Homem ficou elétrico, que ele se dividiu em dois, sabe? É, que agora o Super-Homem é elétrico é a Lana Lang. E agora todos vocês lembram disso e não vão esquecer tão cedo. Não, o meu sonho de criança era ler essa fase, porque eu achava o visual dele muito maneiro. Eu também, eu comi. Eu adorava o visual, eu queria muito ler, mas eu nunca consegui um gibi dele. Ai, cara. Fase. Bom pra você, cara. É. Se eu achar que em casa, eu mando pra sua casa num pacote bomba, digo assim, Antraz, contém Antraz, não abrir. Antraz. Vai ser o gibi do Super-Homem Elétrico, viu? Cara, uma coisa que eu queria mais era gostar de alguns designers, de alguns character designers ocidentais. Eu conheço muito pouco. Eu só consegui anotar um nome, que foi o único que eu lembrei de procurar antes do podcast, que é o Jeff Agala. Eu não sei se é essa pronúncia. É o cara do Invisible Ink. Agaia. Agaia? Cara, tá anotado errado então aqui. Eu acho esse Invisible Ink um jogo foda para um caralho. É um jogo muito lindo, cara. Tipo, ele trabalhou também nesses jogos tipo Shank. Mas acho que o auge dele é o Invisible Ink, que tá muito lindo, cara. Tem, o Don't Starve não é dele também? Qual? O Don't Starve é dele. O Don't Starve também é dele. Tem um jogo que eu gosto muito, que é um jogo ocidental. Engraçado, né? A gente menciona os artistas e a gente só lembra do... Acho que essa cultura do artista único é uma coisa muito oriental, né? Acho que a gente começa... Quer dizer, eles exaltam mais, né? Os leads. Acho que isso acontece muito pouco aqui. Sim. Aí eu olho pra isso, tipo... Teve alguns jogos que eu procurei e eles, tipo... Eu não achava o nome do artista olhando superficialmente na pesquisa que eu fiz meia hora antes do podcast. Uhum. Tem um cara também... Que procurar muito. Um cara ocidental, não sei se ele é americano, pelo nome dele eu acho que não. Arne Jorgensen. Deve ser, sei lá, sueco. Aquele Banner Saga, não sei se vocês sabem qual é o jogo, é um jogo que saiu pra Steam. É um RPG clássico. Um jogaço. Cara de desenho animado de alta produção, anos 80, sei lá, da heavy metal. É desse cara. O jogo é bonito para um caralho. O jogo em si é médio. Isso é só verdade. O jogo é meia bomba. É bonito pra caralho. Eu lembro desse jogo, que quando eu tava jogando esse jogo, isso é a lore da minha vida. Quando eu tava jogando esse jogo na última casa que eu morei, já aqui em Copacabana, o prédio do lado pegou fogo. Aí eu tava lá jogando o jogo e começou a entrar uma fumaça muito caralho. Aí quando eu abri a porta, o corredor inteiro, uma fumaça no caralho. Mas quando eu abri essa porta, só veio o síndico, um dos porteiros do prédio subindo a escada correndo, que ele chegou no elevador, subindo assim, ele falou pra minha cara: não é aqui não, é o prédio do lado. E costumou subir correndo. Porque ele foi acordar. Caralho. Ele foi acordar a senhorinha que morava na cobertura, porque ela não acordava de jeito nenhum. E o lugar que pegou fogo, que tava jogando fumaça, tava jogando bem em cima da cobertura do nosso prédio. E ele com medo da senhorinha morrer asfixiada. E ela nem tava em casa, e ele ficou tranquilo. Mas é isso. E esse jogo é meia bomba, mas é bonito pra caralho. Cara, eu sou muito medíocre, cara. Eu só consegui lembrar do Jaime Madureira. Não, eu odeio o Jaime Madureira em quadrinho, mas eu gosto dele em jogo. Eu acho que o desenho dele funciona em jogo. Pode e ser. E ele devia parar de fazer quadrinho pro resto da vida. Igual que qual jogo que o Jaime Madureira fez? Aquele Darksiders. Todos dois. Eu gosto do seu Darksiders. Tirando o início do um, que tipo, um começa num visual muito genérico, aí depois que vai entrando nas paradas de fantasia, o visual do jogo fica melhor. E o 2 é Warcraft. Olha, eu gosto muito do Matt Snava, da TGC, que fez o Journey. Eu acho ele um cara sensacional. Inclusive, quando eu vi que... Eu tava seguindo a página dele e aí ele anunciou o artbook, tá ligado? Uhum. Pela Black Horse, eu acho, uma parada dessa. Ele fez o Abzu agora também, né? Ele fez o Abzu agora. Exatamente. Aí eu tava seguindo e apareceu assim, tipo, as 30 primeiras pessoas que pedirem o livro vão ganhar a versão autografada. Aí o dólar tava 2,30, sabe? há muito tempo atrás. Caraca. Aí eu, tipo, eu só saí clicando no botão assim, desesperadamente, tá ligado? Tipo, aí eu comprei o livro e eu tenho o meu artbook do Journey autografado pelo Matt Snava. Absurdo. Não só como character design, mas como concept artista, mas tipo... Cara, é um designer de mão cheia, cara. Eles encontraram umas soluções ao longo do Journey que eram simplesmente brilhantes, assim. Tipo, os designs originais, você vai olhar, o bonequinho tinha braço e a galera tava tentando escalar as montanhas. E aí, no design final, eles tiraram exatamente por causa disso, saca? Era um samuraizinho estranho, assim, com uma máscara. Não sei se vocês conhecem... Desculpa, completo. Não, e um outro cara... Vocês estão falando de artistas ocidentais, eu curto muito também o Matthew Goldman, que fez o Dragon Age Inquisition. Não, mas esse Matt Nava que você tava falando agora, o cara do Journey, etc. Tem um indie que saiu há não muito tempo, esse ano, chamado Hyper Light Drifter, que tá bem avaliado pra caralho. Eu, sei lá, tô meio pão duro com o jogo recentemente, não comprei ainda, mas é, o design é dele também. E aí é uma outra proposta, é uma outra proposta. Esse jogo é bonitão. Você vem do é lindo, muito bonito. Do trabalho do cara de Journey Abzu lá com o Jonathan Shen ou Show, sei lá. Esse cara do Journey, que é uma paratura 3D e é mais experiência do que jogo, propriamente dito, e vai pra uma parada meio roguelike, não sei o que é esse Drifter, que é todo pixel art, não sei o que, e é o mesmo cara. E aí quando você olha... Cara, não é não. É, é o mesmo cara, é o mesmo cara. Não é não, eu tô conferindo aqui até pra olhar. Tá no Twitter dele. Será? Ele tá se anunciando aqui como parada. Será que ele faz outra coisa e eu tô falando merda? O Matt Nava? Tem certeza? Cara, olha só, eu botei o nome dele aqui, cara, apareceu o desenho desse jogo. O Drifter. Mas será que ele fez um... Cara, eu acho que fez. Chimenez, o Drifter em si, olha pro boneco, o Drifter, o protagonista, ele é o boneco do Journey. Ele parece o bonequinho do Journey. Ele é o boneco do Journey, cara, só muda a cor e ele tá com barba. Mas é um capuzão. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que ele é um artista convidado. Cara. Será? Bom. Pois é, eu acho que é. Se eu não me engano... Pô, só pra botar o nome dele lá. É. Cara, se eu não me engano, na época... Só o designer, cara, e o arte é outra pessoa. Cara, na época do Kickstarter, eu acho que essa era uma das metas, ou alguma coisa, tipo, tentar chamar esse cara. Tipo aquele Unsung Story, era pra colocar o cara do Tactics, aí me enganou e eu me fudi. Ó, eu descobri aqui, tá? Eu descobri. O conceito original do boneco é dele. O conceito original do boneco é dele, mas a arte do jogo parece que não. Mas tem algumas artes usadas pelo jogo que são dele mesmo. É que o que você vê não é dele. Tá explicando. Tá explicado, inclusive, porque que o boneco é igual o Journey, mas é. Tem um outro cara que também é muito bom, que é. Eu esqueci o nome do jogo, acho que é Firewatcher, que saiu agora. Sei qual é. Saiu um FPS. Não é, não. É um adventure, mas é a primeira pessoa. Não é um jogo de andar por aí. FPS não, desculpa. É um PS. Não, é um FPS. É aquele que você passa falando no Walk Talk com o brother? Isso. É isso. É o Walk Simulator. Cara, esse design é fantástico, cara. E trabalha com as cores inacreditavelmente, cara. Esse jogo é lindo. Sabe que eu fico triste de jogos assim, com essa cara, ou com o desenho desse cara, por exemplo? É que não aparece ninguém no jogo. Então, assim, eu queria ver ele desenhando pessoas. Tem. É muito triste a parada dessa. Mas essa é parte da parada do Firewatch, de você não ver ninguém. A graça do jogo é isso. É. Mas realmente assim. Ele fez umas. Cadê o nome dele? Acho que é Chris Hamill o nome dele. Não é Chris Hamill, não. Olly Moss. Agora eu vou fazer um desafio, cara. Fala um brasileiro que não esteja nesse podcast, cara. Danilo Dias. Cláudio Kotaki. Chablau. O cara é bom. Eu ri mais do que eu deveria. Mas ele é muito bom. Enfim. O cara é realmente bom. Treta News. Independente de preto, o cara é bom. Amora Thaís Weiler. Glauber Kotak. Pô, cara, o Pedro e a Mora, tá bom, eles fizeram o... Entre outras coisas, aquele que tem pra Play 4, que é um arenazinho, que eu esqueci o nome do jogo. Towerfall. Eu acho o jogo mesmo. É verdade. Eu acho o jogo bom, um bom mediano. Eu acho ele mais bom do que eu acharia normalmente, porque o desenho é dos brasileiros, pra ser bem sincero. Mas o jogo é bem legalzinho, é que não é muito meu estilo. Mas tem o Towerfall. Eles fizeram colaboração com o Boss lá fora e o... Dark Dungeon... Deep Dungeons of Doom é muito maneiro, cara. Você tá tomando a mim pra caramba. A Mora também. Sim, eu também tenho. São muito bons. Eu não sei o nome da galera do Chrome Squad, mas o jogo também é muito bonito. A Behold. Cara, o Beto da Behold, ele é um artista de mão cheia, cara. O moleque manda demais. E não só como pixel art. Inclusive, quando ele começou com o Knights of Pen and Paper, dava pra ver que o cara é um artista foda, mas que ele ainda tava se embolando um pouquinho com o pixel. Mas assim, tipo, cara, o jogo é fantástico, assim, tipo. E o Beto cada dia fica melhor. Teve um jogo que eles fizeram pra uma jam, exatamente. E tipo, e ele fez umas coisas meio geométricas, assim. Cara, o negócio é insano. O cara realmente ele manda Beto, muito bem. O Beto é aquele mais baixinho que tem um barbão, não é? Sim. Os caras da Behold, beleza. Uma porrada de tatuagem. É. O pessoal da Quibs também manda bem também, aquele jogo de corrida lá. O Horizon Chase. Queria mandar um beijo aí pros ex-colegas de faculdade que estão lá na Aquiris, o Tinos e o Yanko. Sejam felizes pra sempre. Mas o Yanko, ele tocou bateria na minha banda numa época, cara. Caralho, olha aí, hein? Olha aí, cara. The Game Designers era o nome da banda. Yanko na bateria. Nossa senhora. Ximenes na guitarra. Não, cara, deve ser que tem algo de quase Game and the Designer. Ele quase o quê? Ele quase trabalhou no meu primeiro estágio também, uma época que tinha nossa vida. Caralho, todo mundo, tudo conectado. É. Cara, mas assim, falando sem sacanagem, né? Cara, eu acho o Kotaki sensacional como desenhista, cara. Eu sei que tem umas 30 mil aí envolvendo Glauber, Kotaki com K. Tipo Kotaku, só que com I no final. É que o Kotaki tem uma treta news aí com um cara que o Ximenes e o Serenidade conhecemos, mas foda-se, não é problema nosso. Foda-se, não, eu tô falando, cara, mas o Glauber é parceiro, cara, ele já me mandou várias paradas de referência na época que eu tava começando a aprender animal, o cara é super solista. Apesar dessa treta que eu só fiquei sabendo posteriormente. Teve essa, mas foda-se também essa porra, mas foi só um mal entendido. Geralmente é. Tem uma. Até vale a pena pro pessoal aí dar uma procurada. Procura. Eu não sei se já era pelo Jogabilidade ou algum site que o Caio Corraine tava antes, mas ele fez uma. Ou não foi o Caio? Ah, enfim, alguém lá do Jogabilidade fez, deve ter sido lá mesmo. Uma entrevista com o Glauber Kotaki, fez lá um vídeo bem legal, tem a arte do cara, eu acho que vale bem a pena ver. Pô, ele desenha pra caralho. Tem um desenho dele que eu gosto pra caralho, que foi uma arte que ele fez, um pixel art do Team Fortress, do elenco do Team Fortress. Tava vendo ele aqui agora, tá muito foda. E você vendo de longe, poderia muito bem ser do jogo mesmo, do Team Fortress, assim, porque ele captura bem a alma da parada, né? Eu acho muito bom. Sabe outro também que é certamente ocidental, mas eu não sei o nome do cara? O cara do Castle Crashers. O Castle Crashers eu acho que é um tem um jeitão... Esse cara começou no Newgrounds, né? No Newgrounds, né? Eram os caras do Newgrounds, né? E o trabalho dele tem esse carão mesmo, de alguém flash, assim. Até porque é, né? Não, mas tô falando, pô, quando... Nem todo jogo em Flash tem carão de jogo em Flash, cara. Verdade. E ao mesmo tempo, tem jogo em Unity que tem cara de jogo em Flash, tipo aquele... Aquele Death's Gambit, que vai sair ainda, que eu tô querendo muito jogar, mas ele claramente não é em Flash, nada mais é, e tem muita cara de jogo em Flash. Porque, sei lá, o braço é separado do tronco e é animado diferente, fica meio carão de Flash. Cara, tudo que viram pra mim e falam que é Souls Inspired, eu vejo que é 2D, eu já me aproximo com, assim, 300 passos atrás, tá ligado? Porque todos os jogos que falaram pra mim que eles eram Souls-based, eu olho e, tipo, não só a animação costuma ser muito pobre, e os jogos são horrorosos. A galera não conseguiu traduzir pro 2D ainda. Aquele Sal e Santuário, porra, é bem fraquinho. Salt and Sanctuary eu joguei e achei... Tem um que vai sair ainda, que é um nome esquisito, porque só tem consoante, tipo, Aether, ou qualquer coisa assim, que... Parecendo interessante. Tá parecendo interessante. É o que é com a menina, né? Com a menina, eu tô com essa abordagem do Ximenes, assim, eu tô com 714 passos atrás, assim, vamos esperar pra ver. Esse Death's Gambit também, pelo que eu vi no trailer, eu falei, marquei aqui como coisas para ver no futuro, mas não, enfim, tem que esperar sair, isso que é foda. Mas quando sai? Ah, sei lá, nunca. Não tem data não. Porque já devia ter saído. Demora, tem pouca gente fazendo. Ele tá pela Devolver, o Aether, então ele deve demorar, porque eles estão sendo financiados, eles vão lançar um jogo bom. A Devolver não segura a galera pra, tipo, lança logo, quer dizer, que eu saiba, né? Cara, tudo tem uma primeira vez, cara. Exatamente. Mas até hoje não fui decepcionado pela Devolver como publisher, assim. E eles pegam jogos que eles fazem um trabalho quase arqueológico de pegar de nadar no mar de coisas indie que estão saindo e, tipo, pegar, assim, as joias que eles encontram, tá ligado? Eles são muito bons. Galera, a gente tá com 1h40 já gravando aqui. Vamos começar a pensar em acabar. Tem alguém aí de quem a gente falou pouco ou não falou? Tipo, sei lá, o Tetsuya Nomura, a gente não fez aquela promessa de falar da fase pré-depressão, pós-depressão dele. Não, mas a pré-depressão é só The Bouncer. Parasite Eve não era depressivo igual o Dissidia é agora. Cara, no Dissidia ele pega desenhos que ele já tinha feito, tipo Cloud, aquele Cloud em 97, que era aquele cara, meu irmão, vou salvar o mundo, porra, com aquela espada lá em punho. E fez aquele Cloud, tipo, essa espada tá pesada, pra baixo. Tipo, a Terra ser daquele jeito faz sentido, tá ligado? A mulher tá numa posta imunda. A Terra não é pra realmente tá se importando. Mas aquele Cloud dele é tipo... eu não vi como é que ele fez o Hans ainda no Dissidia. Viu sim, eu te mostrei? Não, mas você mandou, era o modelo 3D já. Ah, é? Era o modelo 3D. Eu não sei se eu quero ver, na real. Justo mandou o Paul Robertson aqui agora de novo. Eu olho pras coisas do Paul Robertson e eu fico... Cara, quero muito saber animar aqui nesse cara. Ele manda muito, cara. Ele manda demais. Ah, aquele falando, voltando ainda pro Western, né? Voltando, né? Desvoltando pro Ocidental. É aquele Dragon's Lair. Lembra daquele jogo? Bem antigão, que era, sei lá, PC Engine. Lembro. Era bem desse animado. Era animador antigo, cara. Que era animador famoso. Don Bluff. Tá no título do jogo, é. Don Bluff apresenta Dragon's Lair. Ele fez aquele Lenda Tiquinho lá, a ratinha e o... Fez aquelas porra lá de... Não, Bernardo Bianca é Disney. É Disney. Mas ele trabalhou na Disney. É, vai ver trabalhando na Disney, cara. Ele falou ratos, eu só tô chutando. Cara, olha só, eu sei que esse estilo de animação americano anos 80 é bem pasteurizado e todo mundo é meio parecido. Mas, porra, o Dragon's Lair é igual a Espada da Lei. Tipo, sei lá, vai ver a temática, não sei. Mas, porra, pra mim parece muito. Agora... Faltou uma batalha de metamorfo no final do Merlin contra a Madame Mim. É, trabalhos autorais dele tem o com certeza o Fível. E aquele Todos os Cães para o Céu. Não, tem o Space Ace também. É esse nome, Todos os Cães para o Céu? Não parecia com nada. É. É esse mesmo. É isso, é dele também. Agora, coisa de Disney dele, não faço ideia. É difícil pensar. Não rola, não. Ele não trabalhou na Disney nunca? Esse cara? Acho que ele trabalhou na Disney sim, cara. Acho que não, hein? Acho que ele fez aquele do cachorro da raposa lá. Raposa? Aqui, ele é muito ruim. Aqui, ó. O cara trabalhou em A Bela e a Fera. Bela e a Fera não, é... Bela Adormecida, porra. O cara é pica. Ele é antigaço. O cara é anti Robin Hood, ele fez também. Tem aqui, foi da Disney mesmo. Anastácia. Caralho, o Anastácia, o cara. Ele fez também. Anastácia Dreamworks, já. Caralho, o cara passou... Cara, o maluco tá em todos, hein? Patrimônio da animação. Ele fez Vale Encantado. Meu Deus! Ele fez... Ah, mas por quê? Eu queria... Será que esse cara já morreu? Se ele já morreu, eu vou no túmulo dele. Obrigado, Dom Plano. Pô, cara, para de bobo. Bela Adormecida, porra. Deve ser velho pra caralho. Aqui tá dizendo que ele tá vivo e que ele tem 78 anos. Ah, então, não é. Esse cara não tá envolvido em um projeto secreto da NASA. Não, é sério. Envelheceu, dormiu o projeto dele. O projeto dele é com a sua mãe. Que gratuito. Desnecessário, cara. Caralho. Ah, amizade, de graça. Amizade é uma coisa fantástica. É, sei lá se ele tá fazendo Dragon's Lair. Dragon's Lair The Movie, entendeu? Nossa, caralho! Pô, a lista que eu tô vendo aqui de trabalho recente tá dizendo que ele tá fazendo Dragon's Lair, uma campanha que ele fez crowdfunding esse ano. Meu Deus! Nossa, segundo esse link. Caralho, deve ser o crowdfunder mais velho da história do Kickstarter. O cara... Então, agora a gente tá seguro de ficar vivo antes, até acabar. Exatamente. É. Ele parece que ele fez a campanha ou terminou a campanha em janeiro desse ano. Então, se isso for pra frente ele não morrer, isso deve ter notícia. Ano que vem. Porque Dragon's Lair. Em dezembro, ele pediu 250 mil pra fazer um filme. Eu não sei como, mas. Ele ganhou 570 mil. É, ele ganhou mais que o dobro em janeiro. 570. Eu nunca joguei Dragon's Lair, não. Eu já quase comprei pro Steam uma vez, mas ele vive. Vou falar que tá caro, tá? 20 reais. Mas ele vive sempre esse preço pra baixo. Então, sei lá, nunca comprei. Eu nem sei como é que é o jogo. Não é um point and click, era aqueles aventuras visuais. Cara, tipo, tinha essa CD. Tipo, evento gigante, pô. Vai falar isso. Exatamente. Ele é o Christian Event. Ele é, sabe o que, que ele é? Ele é o primeiro. É. Azura Zurath dos anos 80. Pode crer. Só que ele é bem mais rápido. Tipo, se você sabe a sequência certa, você fecha o jogo em 5 minutos. É, tipo aqueles jogos de Sega CD do Kamen Rider, né? Que vinha da Heroic Games, o jogo inteiro pra você. Ah, a sequência do jogo é essa aqui, ó. Pra você jogar 200, mas o meu. Aquele de carro lá, Rider, algum. Ah, não faço ideia. Pois esqueci o nome do cara que morre. Road Avenger, bom. Mas assim, eu tenho vontade de ver como é que funciona. Porque o jogo é de 83, cara. Eu lembro que na revista Videogame, aquela classicona, tipo a número 4, foi a primeira revista de videogame, ou a mais antiga que eu lembro de ter, ela nem tinha. Ela tinha capa? Não, tinha capa, que era até o Mickey do jogo de Mega Drive, do Castle of Illusion. Aí fala do Dragon's Lair de Super NES, o que é de ação. Isso! Fala o Dragon's Lair de Super NES. Mas assim, eu tenho vontade de saber como é que é o The Dragon's Lair originalzão, tá ligado? Não, ele é isso que a gente falou, cara. Se você souber a sequência, 5-1. Eu tô ligado, mas é porque eu não tinha reflexo. Eu me fudi nesse jogo por toda hora, cara. Cara, ele é velho o suficiente, mas esse desenho passava na Band, esse desenho. Dragon's Lair tinha desenho animado? Passava, junto com o Space Ace, que é o irmão dele. Aham. Que isso, sério? Eu passava, como só que... como não tinha. É porque ele passava lá nos Estados Unidos com um telefone pro pessoal ligar e decidir o que ia acontecer na outra semana. Como não tinha isso aqui, passava e você cagava o que ia acontecer na outra semana. Caralho, os caras animavam em uma semana, né, cara? Hoje em dia tem anime no Japão que atrasa. Ah, o estúdio está animando. Falando de coreano, de chinês, porra. Pô, na verdade, a gente fazia um final só. Pivô. Ah, tá, não, entendi. Era um você decide, tipo, uma cena que você decidia, né? E sempre tinha quem decidia era a TV, não era as pessoas que ligavam. Caralho, uma falsa. Falsa... Assim, semana. Ah, fala. Falsa sensação de escolha desde essa época, né, cara? Muito bom. Imagina a criança liga. Semana que vem eu quero que ele arrume um cavalo e aí transe muito com a mulher. Eles vão lá e tipo, eles faltam na TV. Cara, acabei de ter a epifania de que a Globo era até o Tale dos anos 90, cara. Caralho, pode crer, né, cara? A Globo. Eu acho que era a gente acabar o episódio. É, não, tá bem naquela hora mesmo. Já tipo, eu tô com o assunto. Agora fazer um comentário, cara, que eu acho que a gente devia se oferecer pra Globo pra fazer um point and click do Você Decide. Boa! Só se vocês pagarem o Fagundes. Eu quero Fagundes. Não, tem que ter o remake. Cara, se tiver o Fagundes, a gente abaixa o preço, cara. A gente abaixa o preço. É. Sim. Tem que ter o remake daquele jogo do Cacete Planeta, tá? Não pode fugir, não. Beleza? Esse animal. Ah, ó, e vai ter que fazer o visual. Cara, aquele jogo é sensacional. Vai ter que fazer o visual novel da Escolhendo o Professor Raimundo. Vai ter que fazer o jogo de luta Escolhendo o Professor Raimundo Generations, tá? Que vai ter o Polícia, P-O-L-I-C, Cedrilha A, versus o Gaidel Kumbika, tá? Vai ter vários confrontos, assim, históricos, nunca antes imaginados. Vai ter que ter o Persona Malhação Múltipla Escolha, A Hora Negra. É, vai ter que ter... Persona Malhação, gente. Desreitado. Alguém anota isso. Eu e os outros artistas aí vamos nos reunir pra poder fazer o remake do jogo do Cacete Planeta lá, 9999. Cara, eu só tô ouvindo. Ideia que vai dar muito dinheiro pra gente, cara. Ah, e o mais importante, tá? Tem que ter o Ultimate Carlos Lombardi Fighter, beleza? Nossa. Com personagens de Kubanacan, Uga Uga, Bela Esse Jaca. Esse aí eu escrevo, eu e o Matheus, porque a gente já fez o crossover de todas as novelas do Lombardi. É maneiro que todas as novelas dele, sempre vai ter um Marcos Pasquim de cada novela, então, tipo, vai ter vários color swaps. Uma das versões vai ser o Humberto Martins. Vamos com calma. É, tem um Humberto Martins. Ah, tem que ter o Quinto dos Infernos também, que claramente é dele, porque tem dois atores. E é isso, e tem que ter esse carro. Tá. Fazer 3D, isso aí que eu não quero ficar desenhando nessa porra toda hora, não. Vamos embora que eu quero comer. Vou fazer minha linguiça frita lá. Linguiça. Chegamos ao final desse episódio do Baixo da Edição, que eu gosto de jogos, número 240. Estamos aqui com o Daigo, sua eternidade, Jiménez, JRC e LX, o Léo Chanchas do Brasil. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Blá, blá, blá. Pessoal, algum ator, não, artista que tenha ficado de fora aí da nossa lista memorável? É Dayane. Eu vou comentar um que é surpreendente vir de mim, que é o Ken Sugimori. Sugimori, tem que falar o nome. Porque eu odeio Pokémon, mas, pô, ele fez Drill Dozer e Pulse Man, cara. É, ele fez Drill Dozer. Filho da puta. Pulse Man, aquele de Mega Drive. Ah, tá, eu ouvi Pulse Man. Mais um plano. Cara. Eu ouvi X-Men, foi pior. Ah, o cara do Pulse Man é o cara de Pokémon. Caralho, que maneiro. Pô, da Game Freak. É até hoje isso, porque, assim, os Pokémons estão cada vez mais... Game Freak, já. É, não, tudo bem, é da Game O Tempo Fica. Também é dele, será? Não, acho que não. Pô, mas tem mó cara. Qual? Não, nos humanos, hein? O Tempo, o elefante lá, o Bad O elefante tem mó cara dele, cara. Tempo, o elefante fodalhão. Eu tô abrindo a Wikipédia dele, mas isso não tá carregando muito rápido, não. Então, continue aí o assunto. Qual foi o outro que você falou, Daigo? Edayan? Não, Edayan, o da Capcom, o que fez Rival Schools e a série Phoenix Wright toda. Phoenix Wright, sim. Esse cara é muito cara. Deixa eu só responder o Jabuti rapidinho. Então, o Tempo, ele só foi consultor. Aí, tá vendo? Ah, tá. O Edayan, ele fez o Street Fighter X também. Eu acho que ele é o... Durante muito tempo ele foi o meu favorito, mas o... Ele é o cara limpão pra mim. É, o... Eu sabia que não tinha sido ele por causa que japonês não desenha negros. Tipo, deixa de ser negros. Claro que desenha. Bom, na defesa deles, eles não têm muito exemplar da raça pra eles são, cara. Não, o Edaian desenha. Tu nunca viu o Boman no Street Fighter, não? No Rival Schools, não? Pô, que belo exemplo, hein? Mas ele é, porra, é um puta de um preto. Eu sei, tô zoando, pô. Tem uma menção honrosa que não pode faltar, que é a gente mencionar o Toriyama, cara, por ter feito... Ah, é verdade, cara. Toriyama por ter desenhado absolutamente tudo da nossa infância. Toriyama por ele ter criado, por ser responsável. Toriyama por ser responsável por Hunter x Hunter nunca acabar, porque o jogo dele faz o Togashi ficar jogando videogame, o vida inteira. E tem o carinha do Sonic também, eu esqueci o nome dele. O Sonic, ah, eu não sei o nome dele, eu não sei o nome mas qual, cara? Eu tenho medo de falar de Sonic Concept, porque aí eu lembro do que fizeram com o Sonic nas últimas gerações, eu tenho vontade de pular da janela. Carlos, peraí, é maneiro, cara. Quais são os artistas que desenham ele com o peru de fora? Pra tu procurar aí, né, seu Sonic? É disso que a gente tá falando? Ah, não, então tudo bem. Peraí que eu vou abrir meu Deviant aqui pra ver. Meu Deus! Peraí, aqui, esse aqui. Carlos Sonic XX. Ok. Procura seu nome seguido por The Hedgehog do Google, né? Que é meu, aquela armadilha, né? Procura aí, Pedro The Hedgehog. Cara, eu tô botando aqui Jean Renault The Hedgehog. Cara, será que... Cara, eu duvido ter Gilson. Gilson The Hedgehog. Cara, não duvida não. Caralho, eu duvido. Cara, não é possível. Vamos lá. Gilson. Ah, não tem, tem nada. Viu? Achamos! Caralho, já botei imune, cara. A maldição do Hedgehog. Aí. Pelo menos ele. Caralho, porra, parabéns. Eu não sei, eu acabei de descobrir que eu não sei escrever Hedgehog. Cara, eu também não. O Google me falou. Não é difícil, cara. Isso porque a gente passou a infância inteira por essa palavra. É, cara. Não, eu vi na Globo, cara. Era ouriço. Somos todos headliners, cara. Ouriço. Será que tem Chavo? Hedgehog, Chavo. A coisa mais incrível de digitar Jean Renault The Hedgehog é que o nome Jean Renault apaga o The Hedgehog e não aparece quase nada de Sonic. Acho que é a única coisa. Só parece que consegue anular Sonic, cara. É porque o é sinistro. Mas, e assim, tem algum artista aí de fora do mundo dos jogos que alguém acha que seria um bom artista de jogo? Tipo, sei lá, eu falei do Kishimoto lá no começo, mas, por exemplo, o Takeshi Obata, que desenhou Death Note. Nossa, cara, eu acho uma merda. Ele tava na lista de exemplos. O Obata já fez uns jogos. O Obata fez aquele Castlevania horrível. Então, eu acho o Obata um péssimo character design, cara. Eu acho ele um merda. Character? É, character. Eu acho ele muito merda criando o personagem, ele é muito ruim nisso, cara. Trish, eu sou fã do Obata, eu confesso. Eu acho que o cara do Scott Pilgrim, ele faz um personagem maneiro. Legal. Eu vou mandar um também. O que você acha do Chris Bacalo? É, cara, o Chris Bacalo agora ou o Chris Bacalo dos 90? Porque não, agora. Tá, agora que ele legal, desenha legal. Direito. Agora que ele desenha bem legal. Ele é uma madureira, cara, ele é uma madureira. Ele desenha coisa pra virar um jogo, ele não desenha pra ser quadrinho. Mas ele era um merda antigamente, cara. Eu lembro que quando começou a geração X, caralho, aquilo era sofrível. Eu já não gostava naquela época. Com 11 anos, eu falei, cara, que bosta de desenho. É tipo, um John Ostrander. Todo quadrinista é um merda no começo, cara. Só o Rob Liefeld que não melhorou. Ele era um merda no fim também, né, cara? Ele continuará sendo merda. Ele não passou dessa fase ainda. Ele tá no início. É o Jeremy Button dos artistas. É porque hoje em dia os caras podem desenhar na Marvel e na DC. Quando o cara vem de fora dos Estados Unidos, os europeus, eles já vêm prontos, né? Então essa geração que meio que tá dominando agora, que são os europeus, eles já vieram. É como o técnico lá do atleta brasileiro falou sobre o exército: pegar atleta pronto é fácil. Essa parada. Facílimo. Um outro cara também que eu acho que. A parada dos japoneses aí, né? Que funcionaria bem como character design é o cara lá do Ice Shield 21, que é o do One Punch Man, que eu não lembro o nome dele. O cara de Gantz também daria bem, o Hiroya Oku. Eu não sei quem é. E o Jinji também, com certeza. O cara de Gantz, ele se daria muito bem. Inclusive porque ele já usa modelo 3D pra desenhar. Não, cara, eu não gosto do Jin Lee. Ele é péssimo também fazendo design. Não, olha só, vocês falam isso sobre o Jin Lee, tá? Mas olha só, o Jin Lee, ele, quando eu consegui naquela porra daquela Comic Con, que eu nunca mais vou conseguir na minha vida, tava o Jin Lee lá, só que eu dei mole, eu me perdi nos horários. Quando eu cheguei lá pra conseguir falar com o Jin Lee, cara, tipo, já não era mais pro Jin Lee atender ninguém. Ele tava proibido de tirar foto com pessoas. Mas ele olhou, o Paul Cornell me ajudou também, o Paul Cornell chegou lá e falou: pô, Jin Lee, o maluco é brasileiro, ele quer tirar foto contigo. E o Jin Lee falou: ai, meu irmão, se esse moleque é brasileiro, eu com certeza vou tirar foto com ele, porque, sei lá, ele tivesse saber que todo mundo pagava pau pra ele. Ele não tem o que comer, cara. Ele só quer dar um pouco de alegria pro povo dele. Hein, cara, o Jim Lee é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu adoro ele de entrevista. Eu não gosto do desenho dele. Eu seria amigo dele, mas... Então tudo bem. Eu já trataria ele, cara. Ele se daria muito bem na BioWare, por causa daquilo. Todos os humanos têm a mesma cara e o mesmo corpo, cara. Eu conheço. Todo mundo é forte pra caralho. Eu acho que é um puta artista de jogo é o Mike Mignola. Pô, cara, eu acho que ele fez um trabalho foda também. Eu acho que depende. O Mignola, o problema é que... O problema não, né? Um detalhe é que eu acho que o desenho dele, sei lá, pra ser conceito, né? Cai naquele problema que a gente discutiu lá no começo sobre o Wolf Among Us e o Batman até o Tail. O desenho dele tem muita sombra e muita chura, e na hora que você for jogar isso pra um 3D, pra onde vai essa sombra toda, entendeu? Eu não sei. Não, mas o conceito bem, pode cara, ser... Primeiro, o jogo não precisa ter 3D, né? E o segundo é que dá pra você botar bake na textura. Do Mike Mignola é muito mais fácil de fazer do que um... Mas o pivô, o 3D não precisa acompanhar o conceito do desenho, cara. O cara ele pode criar conceito e o 3D mudar a arte para o 3D. Eu acho que o problema do Mignola é outro. Tipo, cara, a arte do Mignola, só o Mignola sabe fazer bem. Então, tipo, reproduzir isso pro 3D. Não, cara, mas olha só. Não, eu vou dar um exemplo, cara. Não em 3D, mas aquele Amazing Screw Honrad. Eu não consigo falar inglês, se vocês já repararam. Só letra. Já reparei. Amazing. O incrível. É isso, cara, aquilo ali funciona muito bem em animação. Fazer um adendo aqui. Mexendo, sabe? Peraí. Também tem o Darkest Dungeon. Deixa só o Jabuti falar aí alguma coisa. Darkest Dungeon. É que Mignola parece que é muito apelido de quem fazia meinha no colégio, cara. Com certeza, com certeza. Mas eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Eu acho que é Mignola. Mignola. Eu também não sei, cara. Eu acho que é Mignola. Deve ser. É. Mas enfim, é uma impressão que eu tenho, mas de novo, eu não entendo porra nenhuma dessa merda. Eu gosto pra caralho do desenho dele. Eu acho de que ele... meinha? De meinha também. Fazia muito na escola. Quem nunca, né? Porra. Que não fazia meia na escola era viado. Verdade. Inseguro, né? Inseguro sobre a sua opção. Pô, quem não fazia meinha e quem não fazia aviãozinho de papel e passava cola na ponta e jogava no teto, assim, pra ficar grudado no teto da escola, assim. Quem não fazia essas coisas era inseguro sexualmente. Sobre o Mignola, né, pra terminar, sei lá, eu acho o Mignola meio tipo um Amano do Ocidente, com as proporções. Sei lá, ele passa o peru e fica bom a parada. Sei lá, ele me lembra mais a Frazetta, seguindo a linha do que a gente tava falando antes, a respeito de gente que passa o peru no papel e sai um desenho errado. Me lembra bastante Frazetta. Ô, Dago, você vai me dizer, cara, eu esqueci agora o nome, o cara que fez Electra Assassina. Bill Sienkiewicz. Eu ia falar, é Sienkiewicz, na verdade, eu vi ele corrigindo alguém num podcast. Bill Sienkiewicz. Eu tenho um Eu ouvi ele falar Sienkiewicz. Ele não sabe como é que fala o nome dele. Ele não sabe o nome dele, imbecil. Ele eu acho que é o Amano do Ocidente, cara. Pode ser. Não, mas isso é só quando ele faz aquelas capas abstratas, tipo as que ele fazia pra Novos Mutantes. Aquilo não, é cara, mas mesmo a arte interna dele, ela se perde muito nas manchas, cara. Tem uma versão brasileira. Eu lembrei agora daquele Simon Beasley também. Beasley ele só faz um monte de... o Lobo. Esse Sienkiewicz, ele tem uma versão brasileira, que é aquele Mark Teixeira, o Tex, que era se inspirava fortemente no estilo de desenho. Falando brasileiro, o Deodato acho que seria legal também pra fazer. Mas o Deodato hoje em dia, tudo dele é foto de referência. Mega colchão, ele né? faz bem a parada de referência, não é igual aquele outro cara da Marvel também que aquele só... que usa só atriz pornô, né? Greg Land. Não é o Greg Land, aquele merda que não desenha nada, não sabe desenhar nada. Cara, o Greg Land, ele você vai em entrevista não, em coisa tipo Comic Con, né, que todo mundo desenha pra todo mundo, os artistas. O Greg Land, ele, primeiro, não desenha pra ninguém. Segundo, ele não sabe desenhar. Ele não pode pôr pornô pra desenhar em cima, cara, no meio do evento. É isso, esse merda do caralho. Mas eu queria um jogo do Frank Frazetta também. Sem ser, tipo, D&D Magic, né? Não ia poder rolar, porque o Frazetta já foi, né? Foi o que eu queria, não vou ter. Eu botaria o Adam Higgins pra fazer o novo KOF. Porra, cara, legal. ele quer, tipo, só 6 do seu KOF no novo. É foda porque é só estático, né? As poses não vão passar dinâmica nenhuma, né? Todo mundo tem a mesma cara, né? Todas as mulheres têm a mesma cara, né? Não tá muito difícil diferente de Shinkiro, não. Pra quem que é Shinkiro? Ao invés de fazer o KOF, ele pode fazer o Dead or Alive. É verdade, olha aí. Cara, ele tem tudo a ver, né? tá resolvido. Ele só não precisa, ele só vai querer, vai falar assim, eu não quero desenhar o elenco masculino, ok? Chamei qualquer outra pessoa. Ah, é um conceito. Ó, chega, tá? Vamos parar essa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu ia falar do Bruce Timm só. Bruce Timm. Ah, legal. Pô, isso aí, cara. Pô, cara, eu acho que ele dava legal em jogo, assim, ele tem essa coisa desse 3D caricatão, funciona. Pô, é verdade. Você pega a animação do Lanterna Verde, dava é, exatamente isso que eu ia falar. Uhum. Pô, eu ia falar do Junji Ito, cara, que ia acontecer no Silent Hills, mas a merda da Konami. É verdade, cara. Puta que estragou meu sonho, cara. Pô, cara, eu queria ele muito trabalhando no concept art do jogo de terror. Imagina só a desgraceira. É, amigos. Então, cara, ó. Eu não lembro daquele quadrinho do pessoal que vai entortando, cara. Do Mac? Puta merda. Então, galera, você que nos ouve aí, quiser mandar e-mail pra gente, Facebook, não sei o quê, entra no site, olha lá, que eu não faço a porra, não, foda-se. É. Que é merda aí. Ah, cara, dita baixo sem soco, deve dar certo. Vai tentando aí. Na real, eu acho que o site tá parando. O Google é sábio. Eu acho que o site tá parando. Pior dos hipóteses, tu aprende a mandar Hadouken. Isso, o site tá no ar de novo com esse magnífico logotipo desenhado por Killer Jabuti, que está aqui e que vai ser o primeiro a fazer o jabá dele hoje. Boa, assim, cara, tô em tanto lugar que vai demorar um pouquinho pra fazer jabá. Vai, até. Pra quem quiser conhecer meus trabalhos de desenho, tem lá meu canal Killer Jabuti, tem umas animações lá, entendeu? Eu apareço em vídeo quase toda semana no canal da MGN Brasil, fazendo um podcast sobre videogame. Diego e aquele... junto com o Diego e o Schneisen. E aquele fera lá que eu não conheço. E também tô no canal aí, fazendo de vez em quando umas participações para recomendações e tudo mais. Tem a Debs lá também, tem o Bernardo, o Caio Godot, o pessoal foda pra caralho aí. Então dê um pulinho lá também pra vocês verem essas paradas legais. E contatos profissionais, você liga aí pra 064, tá? 3678 e fala com o Fernandes, que é o secretário empresário. Eu não vou dar contato, não, porque já tem um monte de criança entrando em contato comigo. Ó, se você for adulto, tiver dinheiro, você vai saber chegar no Killer Jabuti. É, isso aí. Pra contratar, tá? Ele trabalho tá caro. Justo é caro, hein? É só caro, se você tiver dinheiro. É, isso aí. Só porque tem dinheiro. E você, Dr. Jimenez, que tá também aí? Bom, eu continuo tocando o Miniluke lá, meu blog, com o Diogo, que é um camarada lá do Sul. E a gente tá começando com uns projetos novos aí. Daqui a pouco vai vir coisa bacana pela frente. Você pode entrar em www.minluke.org, porque nós somos pessoas muito sérias. Olhar malvado, tá? Olhar malvado. E aí, o Xanxas? Xanxas, aquele rei lá, aquele... Como é que ele fala mesmo? Não é Leônidas, não, ele fala o nome errado. Natanael. Eu queria aquele rei lá, o Natanael. Eu queria que o meu Paraná tivesse 300 homens como os do rei Natanael. Não ia ter chances que segurasse o Curitiba. Então, fala aí, né? Pô, cara, eu tô por aí, cara. Joga um dinheiro no chão que eu apareço pra recolher. Tá, a situação tá feia. Cadê aquele joguinho de vocês lá, cara? Porra, da coelhinha lá, que eu até dei Tá junto com todos os nossos projetos, cara. Tá no limbo. Ele tá junto com o nosso jogo do policial, tá junto com o nosso jogo Para o Tempo. Ele tá junto com as nossas esperanças. É, cara. Eu ainda tô na faculdade, cara. Eu não posso sair de lá, pô. Eu ainda acredito nisso. Você não tinha se formado, porra? Não, eu me formei. Eu entrei um ano depois dele, eu me formei antes dele. Caralho! Padrão. Escola de inimigo. E o Dr. JRC, que é formado ao contrário do Léo. Então, cara, vocês podem achar meus desenhos em vários locais, incluindo procura no Facebook Ilustrador Espacial X. Sim. Procura pornografia furry. É, eu não lembro o meu nick no fórum de furry, mas tem um fórum de furry e tem eu lá. Me procurem. Eu desenho mais sucubus e uma cachorra de biquíni. Me diz. Você tem um avatar de um garotinho com orelha de cachorro. Não, é meu pinto, cara, meu avatar. Entendi. No Tumblr é Mush and the Art. Deixa de ser furry. Isso. Eu não consigo falar inglês, então depois vocês botam um link lá. Bota. E sei lá, cara, tem os quadrinhos em inglês que são muito ruins. Cara, eu gostei dos seus quadrinhos em inglês, que você não divulga. Eu vou passar o link depois, tá? Ah, olha só. Bota fazer... o link depois, então, lá. Vou fazer um meia-culpa aqui, tá? Eu cheguei a tentar fazer umas paradas em gibi aí com o JRC, mas eu só enrolei ele, não consegui escrever nada. Mas agora, o Daigo, que tá aqui do meu lado, tá? O Daigo tem vários roteiros de quadrinhos prontos, ele vai mais tarde começar a conversar com o JRC aí pra eles produzirem alguma coisa. Na verdade, a gente então, já fala então... disso. É, então começa a fazer, porra. Caralho, já que eu não faço com o moleque. Então, cara, eu tenho dois pedidos pros leitores, então. Pilem o Daigo de me mandar roteiro e pilem o Léo Sanches da gente continuar nosso projeto de pôster de jogos que a gente ia lançar ano passado pra tentar vender pra galera do BFS e nunca saíram. Eu compro. É... Alguém... E o senhor Eternidade? Saiu o jogo novo, caralho? Cadê aquele jogo? Não, ainda não. Caralho, o jogo tava ainda pronto. Não, caralho. O jogo tava pronto, cara. É que a gente tá fazendo aquele jogo e outro jogo ao mesmo tempo. Caralho, mas aquele jogo tava pronto, porra. Eu não entendo. Mas essa galera... Eu não entendo essa galera. Mas tudo bem. E, enfim, o Daigo está no 4 CWP. Fala aí, Daigo. É, estamos aí sempre, semanalmente, ou quando tem eventos bons, ou quando a luta livre ajuda. Estamos aí falando sobre a novela de macho, sobre o pé na sua cara, sobre o corte que o Randy Orton levou no SummerSlam de Brock Lesnar. Estourou a cabeça dele. Caralho, toda. Estourou a cabeça, brother. Caralho, aquilo já passou no WWF. Abriu um contra filé. É, essa parada. Nossa. Delicioso aquilo. É, quando o booking Delícia. Dá errado, ele dá errado. Quando o booking dá errado, dá errado. E é isso aí, acesse o 4CWP, tá? E eu tô aqui no Baixo Fim de Soco, foda-se essa bosta aqui. Se sair sexta-feira, saiu. Se não sair, não saiu. Isso aqui é uma bagunça. Não, agora tá tudo certo. Pessoal, pô, obrigado mesmo, tá? Assim, nunca mais isso vai acontecer. De 7 da noite, eu tá no metrô, falou que gravar um podcast, 9 horas você pode, e todo mundo pôde. Vocês são sensacionais, eu amo vocês. Desculpa ter gasto o tempo de vocês aí com essa merda inútil. É... Tirando o Léo e o JRC que não tinha nada. Não ia fazer nada de melhor mesmo. Não ia fazer nada de melhor mesmo, mas enfim. eu pretendia assistir Mr. Robot. Esse era meu plano da noite, cara. Mas você não perdeu nada, não. Ah, não, perdeu sim, deve ser maneiro aquilo. Então é isso. É legal, obrigado, é legal. Valeu e até a edição 241 semana que vem, tá? Um abraço e até a próxima. O bode vai se fuder que tem 2 horas de programa.